Atenção, Cranzebeck. É o top de 4, já vai. Bota pra baixo, pra frente, aperta e soco. Que no baixo, frente, soco, a alegria nunca é pouco. Bota pra baixo, pra frente, aperta, soco. Gosto de jogos. Começando a sua 114ª edição. Aê, muita coxa. Vamos colaborar. Olha a coxa, olha a coxa. Isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre nossos jogos preferidos em modo cooperativo. Quando várias pessoas autônomas se juntam em prol de uma empresa, uma cooperativa. Em corporativos. Colaboração, aquela ajuda, aquela guerrilha, todo mundo junto ali. É que nem empresa de van, é cooperativa. Porra. Nossa. Pra quem não... Mal. Pra quem não sabe, todo mundo olha só os inimigos, foda-se essa merda. E lápis. É, mas é local ou é na internet? Ou é online? Cop? Ou é online? É online ou op? Ou é local? Mas é split screen. Op é local? É split screen? É split screen ou são telas separadas? Mas aí, peraí, mas é online? É cop. Ah, é cop, tá. Né, Splinter? Fala, cara, beleza? Beleza. O Senhor da Eternidade. Esse é oficialmente o primeiro podcast mais coxas que a gente vai gravar sem Fritz. Parabéns, Fritz. Eita. Parabéns, Fritz, cara. Até isso ele perdeu. Você tá online aqui. Não, não dá. E o Daigo? É, não tem Fritz, mas tem eu. E eu já digo de cara que o melhor co-op é aquele que você pergunta, na minha casa ou na sua. Olha. É verdade. Ai, é. E é isso aí. Nessa semana nós vamos revisitar a nossa mente nas nossas melhores experiências multiplayer. Experiências. Vamos inserir o multiplayer. Descobrindo que ficando careca. Trocando R por S. Seja no sofá, seja online, seja co-op, seja single player por turno, foda-se. Nós vamos lembrar nossas melhores opiniões sobre jogos cooperativos que não são vans. Mas peraí. Se fuder é co-op? Acho que não, né? Ih, tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Perdendo o cabelo e tá trocando letra, ele virou hortelino, vai chegar, vai toelo miserável, as coisas assim. A cebolinha, cara, também. Também. Nossa leitura de e-mails, fazemos aqui uma série de agradecimentos a uma galera que doou uma porrada de jogos que nós estamos sorteando aos poucos no Twitch e outras formas também. Mandar um abraço pro Crusher, que doou um Binding of Isaac e doou um Fall Bundle Indie Royale. Crusher, nosso amigão aí, grava sempre com a gente. Ao Romulo BR, que doou uma cópia de VVVVVV, uma cópia de Portal, uma cópia de Braid. Ao Elton BM, que doou uma cópia de Bastion. Ao Ratone, que doou uma cópia de Torchlight 2. Ao Cavaleiro Kong, que doou uma cópia do AVP. E também ao Gila, que doou uma série de chaves do Dota 2. O Pyron também doou algumas chaves do Dota 2, que nós vamos sortear. O Carecucho fez a doação das chaves do jogo que ele fez, o Don Juan Squirrel. E o Legion, que doou uma cópia do Machinarium, Super Brothers Sword and Sorcery e cópias também de Super Meat Boy, de Lone Survivor e de Braid. Doe os jogos que você não quiser mais pra gente, que a gente vai sortear aqui no Baixo Frente Soco. Um abraço, galera. Muito obrigado a todos vocês. gravar logo essa bagara aí? Vamos gravar essa bagaça, tá? Só esperando você começar a comer pra você gravar comendo, porque é maneiro, né? É, gravar comendo é sempre bom. É, tu tá... Pode começar começando assim ou você pode, vai fazer uma introdução? Tu tá bebendo alguma coisa com gás aí, não tá? Como é que você sabe? Ah, porque ouviu o barulho, né, cara? Ouviu o barulho. É, porque aí eu vou te pedir pra de vez em quando dar uns arrotos, assim, quando você estiver lendo, pra não me interromper. Não, eu não arroto, não. Ah, você não arrota, não? Não, beleza. É falta de educação isso. Tá, então, antes de mais nada, só lembrando que tá rolando a promoção lá no Facebook, sorteando duas cópias do Don Juan Squirrel, jogo pra iOS, do nosso camarada Carecucho. Então, é um daqueles jogos de graça que vocês estão sorteando? Não, não é de graça, não é de graça. Pra Android é de graça, pra iPhone, pra iPad, não é de graça. E ah, é mudou magia, bem. Tem que fazer os magia e pagar. Eu acho que a gente tem que sortear a versão de Android, assim, só porque é legal. É... Só pra trollar. E também, lembrando que as pessoas continuaram mandando os e-mails sobre as crônicas do Fliperama, continue mandando porque ano que vem, que não tá mais tão longe assim, ao contrário do que alguns pensam, um dos primeiros programas do ano a gente vai fazer sobre isso. Até porque é fácil, a gente não tem que pensar nada. É direto, e-mail, só joga. Só joga e lê e-mail, assim, é muito maneiro fazer programa desse tipo. É bom, é bom. E por fim, lembrar aí, recentemente aniversários que rolaram aí, o Cangaceiro Samurai semana passada fez anos, 27. Parabéns aí. Parabéns a ele, parabéns a todos os envolvidos. Ele ganhou beta aqui da expansão do StarCraft, né? Ele ganhou a computação do Swarm. Tá no esquema. Porque ele tava querendo parar de jogar, né? Tava decepcionado com esse mundo de StarCraft. E o Ludo Barro também tá completando aninhos aí, 26 em breve, então parabéns pra ele. Dois queridos fofos, Cangaceiro e Ludo Barro, amo os dois de coração. Parabéns a todos os envolvidos. Então, seu Eternidade, nosso e-mail é o baixofrentesogas@baixofrentesogas.com. Foi aí bastante prestigiado nessa última semana que eu estive fora. Pode ler aí o primeiro aí pro Obzeg. Eu preciso fazer uma pergunta antes, tá gravando? Tô gravando, fica tranquilo. Pode. Então a gente recebeu um e-mail aqui do Extreme Noise Dan, também conhecido como ND, ou AND. AND, ele é de Recife. Não faço ideia, ele não avisou. Não, ele é de Recife. Mas enfim, Recife. Aqui na minha insônia eu tava considerando uma teoria. Para mim, Final Fantasy VII, CS e Half-Life foram jogos mais nocivos para as pessoas que gostam de jogos de fato. Não, os jogos mais nocivos para as pessoas que gostam de jogos de fato foi WoW e... Deixa eu pensar o que mais aqui. Logo jogo aí que destruiu sua vida. Dota. Minha vida? Dota. Não, a minha vida não. No... The King of Fighters destruiu minha vida. The King of Fighters só para fazer Tactics, né? Só para fazer Tactics. Não, mas The King of Fighters destruiu minha vida porque eu gastei muito dinheiro. The King of Para fazer Tactics, não. É, você não gastou quase dinheiro, só perdeu tempo de vida. O primeiro porque, sendo tão popular e absolutamente overrated, concordo que é absolutamente overrated, mas não deixa de ser bom. Fez com que houvesse uma saturação imensa e, consequentemente, um declínio dos tal JRPGs. Não, eu não acho que. Não foi. Pra começar, eu acho que o declínio do JRPGs veio por causa do início dos RPGs ocidentais. É. Em segundo lugar, eu acho que o declínio dos JRPGs não foi tão grande assim, porque ainda existem grandes fãs de JRPGs, como eu, por exemplo. O ser humano, de forma geral, tem mania de culpar as coisas boas pelo que acontece de ruim, às vezes. Final Fantasy VII não tem culpa. Não tem culpa se depois vier uma porrada e saturou o gênero. Ele não pode fazer nada. Ele, na verdade, tem que ser agradecido. É, você pode dizer que o Final Fantasy VII ele botou o nível lá no alto. Pois é. E que os outros JRPGs que vieram depois foram pálidos por causa disso. Mas como você acabou de dizer que o Final Fantasy VII é overrated, e eu concordo, então isso não faz sentido. É, mas inclusive, o 4 e o 6 colocaram um nível muito mais alto, até, de certa forma. Concordo plenamente. E aí o 8 chegou e enfiou no rabo a parada. No rabo. No cu do Squall. Mas enfim. Aquele roteiro de novela das 8. Exato. Outra hora, o meu gênero favorito e um dos mais criativos em termos de narrativa em jogos, o segundo causou esse fluxo de FPS genéricos e repetitivos que a gente... Caralho, peraí que pro Poitelo... Pois é. O tal declínio dos JRPGs, outrora o meu gênero favorito e um dos mais criativos. É. Ponto. O segundo enfim. Causou esse fluxo. Desculpa. O segundo causou esse fluxo de FPS genéricos repetitivos que a gente vê por aí hoje em dia. É, de fato, a culpa é toda do CS. Blame CS. Eu queria saber a opinião de vocês, se tem mais algum jogo ou fato que vocês acham que tornaram a indústria de games AAA, tão, ou AAA, né, tão maçante hoje em dia, em que tudo se resume a FPS genérico, clone de God of War, continuação da série antiga e FIFA PES. As pessoas que jogam videogame fizeram isso. A culpa é sua. A culpa é do cara lá que quando sai lá, Call of Duty novo. Caralho, compra, compra, compra, compra. lembra? Ah, é igual o outro, que foda. É, eu tava conversando com um camarada nosso, um ouvinte nosso, o Tamando Narcisista, no ônibus ontem. Aí ele tava falando, cara, você viu o Black Ops 2, que já faturou 1 bilhão em um dia? Aí eu fiz uma conta lá genérica e vi que já vendi, se foi 1 bilhão mesmo de dólares, supondo o pior caso, em que esse um bilhão foi tudo de cópia de console, que é um pouco mais caro, foram mais de 8 milhões de cópias vendidas em um dia, que é uma coisa absurda, né? Ninguém vende 8 milhões de nada em um dia. É doente, é mongol esse número, inclusive. Então, assim, se isso acontece, a culpa é de quem compra, né? Se as pessoas parassem de comprar... Quanto mais as pessoas compram esses jogos que são sempre iguais e que vendem pra caralho, tipo Call of Duty, pior pra indústria. Porque mais, tipo, eles passam a gastar cada vez mais dinheiro em sei lá, tipo, gráficos mirabolantes e anúncio comercial e física e tudo mais... E menos as pessoas inovam, mais as pessoas têm. Como eles gastam uma quantidade absurda de dinheiro pra produzir esse tipo de jogo, eles têm cada vez mais medo de arriscar. E qualquer inovação que der errado, eles vão ter um prejuízo de milhões. Exatamente. Então, tipo, distribua o seu dinheiro. Em vez de comprar essa merda desse jogo, compra vários jogos mais baratos. Que melhor. Quando você compra uma porra de um jogo assim, que é igual ao anterior, você está dizendo alguma mensagem muito simples. Eu quero mais dessa porra ali. FIFA 10. Eu não compro mais jogo de futebol, por exemplo, porque, porra... Se eu jogar algum jogo de FIFA 2010 e Pro Evolution 2011 que eu tenho aqui, decente, tem um de cada. Pronto, é mesma coisa todo ano. Ah, não, mudou o sistema do FIFA, é tudo porra nenhuma. É uma merdinha lá, é igual homeopatia, porra. Mudou um grão de negócio e você acha que tem uma mudança absurda, ridículo. É, não mudou nada, pô. Então vamos voltar aqui ao e-mail, ao grande e-mail. PS, uma porradaria. Acho que Scott Pilgrim, mesmo não sendo um jogo ruim, não merecia um podcast inteiro. Pode ser obrigado a concordar com ele, mas foda-se, pressão aqui da viadagem, a gente tem que aceitar. PS2, um elogio. Um fator que faz com que eu acho você. Com que eu acho vocês o melhor podcast de jogos. Aí, a gente é o melhor podcast de jogos, aí. Parabéns aí, Lá. Complexo de Negueba acabou, finalmente. É, parabéns a todos. Mais Negueba. É que vocês dão opinião mesmo e não estão nem aí. É, a gente tem esse defeito e qualidade, né? Pois é. Tá merda por aí. O que faz com que a gente não ganhe um centavo. Não ganhei centavo, a gente já foi criticado por falar muita merda e por falar palavrão e tudo mais. Mas enfim, a gente gosta, a gente grava o que a gente gosta, infelizmente, e é isso. Prefiro a parcialidade descarada do que a falsa parcialidade. Concordo plenamente com o senhor. Bela frase. Espero que continue assim. Continuaremos. Isso eu a garanto. Abraço e vão se foder. Campanha Extinção Infinita. Vai se foder você, tu não é meu amigo, pô. Pois é, exatamente, né? O Xing, seu amigo, é o que tá rendendo aí até hoje. Cresce! Não, eu acho que tô zoando, cara. Você é meu amigo, sim. Eu te amo. Vai se fuder também. Vamos olhando e Kratos. Cresce! Fala, galera do Batman Show. Não sei se vocês se lembram de mim. Eu sou o Cress. Já mandei uns 2 ou 3 e-mails pra vocês. Tenho 16 anos e sou de Macapá, no Amapá. A capital que rima com o seu estado. Pois é, amigos! Queria dizer pra vocês que eu gostei muito do tema do último podcast. Acho legal que, diferentemente dos outros podcasts de games, cujos temas se limitam geralmente a jogos ou séries de jogos de sucessos, ou lembranças nostálgicas, que também é basicamente 3/4 do que a gente grava. Vocês muitas vezes têm como temas análises mais sociais dos videogames e tal. Ah, e a reclamação do ouvinte que pediu pra vocês revisarem os palavrões me chamou a atenção. Acho que os palavrões e o fato de que vocês não estão nem aí pra isso fazem parte da identidade do podcast. Porém, entendo a situação do ouvinte, que tem filho pequeno. Se vocês mudassem o podcast por causa dele, seria por uma boa causa. Olha, veja bem, sei lá, às vezes eu acho também que a gente fala muito palavrão e que eu pessoalmente falo muito. Você fala palavrão pra caralho, cara. Mas é porque, infelizmente eu tô assim, é difícil pra mim isso. Parar de falar palavrão, ia ser mais fácil que alguém botasse um pi, sei lá, nas merdas que eu falasse. Mas aí ia ficar só pia e não ia ficar tão legal. Mas enfim, eu acho que, cara, hoje em dia, com internet e televisão e tudo mais, cara, eu acho que palavrão é menor dos problemas das crianças de hoje em dia. Mas isso é só minha opinião, e com certeza eu entendo o lado do papai que não quer expor o filho dele a esse tipo pois de... Pois é, eu também entendo o lado do professor. Mas é verdade, tenta se conter o máximo possível, tentar maneirar, mas enfim, nem sempre dá. Infelizmente, nem sempre dá. E é isso, pessoal, continuem com esse ótimo trabalho e obrigado por tornarem as minhas sextas-feiras mais alegres. Olha, rapaz, se torna a sua sexta-feira mais alegre, somos nós, tem algum problema. Você é um garoto novo, 16 anos, entendeu? Acho tá que ainda. Quase fazendo sério. Pois é, eu acho que ainda rola matinê por aí. Ele tá na transição da punheta feliz pra punheta depressiva. Pô, é verdade, cara. É bem nessa idade mesmo, 15, 16, é que começa a modificar. É o papo depressivo e o papo da, Mas falando isso, desculpa aí, professor, pelo termo aí, inclusive. É, verdade, é verdade. Mas enfim, aí tem um e-mail aqui do Tristan, CCM, do Museu dos Games. Ele tem uma extensão. Alguém me fala quem? Que porra é essa de Museu dos Games? É um site, Museu dos Games, é um site com esse nome. Mas é bom? Cara, Museu dos Games, tal. Ah, porque já vai ver, já existia. É Museu 1. Meu. Esse é Museu 1 dos Games, é no Blogspot. Blogspot.com.br. Mas é bom? É bom. Então, beleza. Vocês deram aos ouvintes uma missão impossível: defender Sonic Unleashed. Por favor, não façam isso. Afinal, nem Chuck Norris conseguiria tal feito. Conseguiria sim. Creio, inclusive, que existem 5 coisas impossíveis para qualquer jogador de videogame: zerar Mega Man 2 sem levar dano. Dá pra fazer isso, mas tem que ser do save state. É verdade. É, mas é possível? Possível é. Uhum. 2. Zerar Metal Slug com uma ficha. É, isso aí só acredito vendo mesmo. 3. Ficar vivo 20 minutos em pitfall. Ah, isso aí rola. Não vale ficar parado. Beleza, fica andando do lado pro outro. Assim, tipo, tipo. É. 4. Nunca cair em uma mística com Mario Games. É, tudo bem. Quem nunca tentou pular 100 vezes com a Lara Croft pra ela ficar pelada? Vai ficar pelada, é. E 5. Gostar de Sonic Unleashed. Ah, tadinho do Sonic Unleashed. O Sonic Unleashed é o do Lobisomem. É do Lobisomem, né? É do Lobisomem. Genial. No mais, o que tenho a dizer sobre o ouriço mais famoso dos games é que espero que a SEGA entenda de uma vez por todas que Sonic merece mais carinho e jogos mais bem trabalhados. Ela me deu a entender, com Sonic Generations, que percebeu finalmente um monte de merda que fez com seu mascote. E que seu brilho estava antes da Era Radical. Pô, não sei, cara. O que eles chamam de Era Radical? É esse Sonic novo aí, que, porra, cabelo espetado. Sonic sempre foi radical. Mas até porque ele foi criado nos anos 90. Nos anos 90 ele não era radical, era lame. Ele era radical fofinho, né? Agora ele é radical, assim, ou revoltado. É, ele é meio tryhard. Né? É. Tipo o Ninja Negro. Eu me lembro do Ninja Negro. Enfim, espero que mais jogos com a pegada do último levem Sonic de volta ao Olimpo dos Games. Onde ele possa fazer mais do que disputar e perder corridas contra o Mario. Olha só, cara, que bela analogia que ele fez. Vai se fuder. Um abraço e continue com esse ótimo trabalho. Um abraço aí, senhor Tristan, CCM do Museu 1 dos Games. Você perguntou sobre... Faz propaganda do site dele lá. É museumdosgames.blogspot.com.br. Ele faz análise de... Análise. É coisa velha, né? Só coisa velha. É... Ah, você faz análise de coisa velha. É, por isso é o Museu 1, é. A home dele, inclusive, tem um tempinho já que não atualiza. A home dele é um perfil do Nintendinho, né? Ele tem lá um apanhado sobre o Nintendinho mesmo. É, mostrando lá até aqueles periféricos absurdos, tipo aqueles colocar disquete que fazia o Nintendinho virar um robô gigante de Sentai, etc. É, vale a visita, sim. Então, já fiz a propaganda. Ele não fez a propaganda, eu fiz pra ele. Fica aí a... Fica a dica. Hashtag fica a dica. E-mail do Super Knuckles Flamejante 152. Já é o segundo flamejante, já que pois fala. Pois é, a numeração, eles são tipo um exército. E aí, galera do Eu Gosto de Jogos e Ourição. Aqui que ele escreve mais uma vez é o Super Knuckles Flamejante 152. Ele já escreveu antes? Ah, é o mesmo cara de sempre. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse episódio teve a abertura e finalização mais épicas do podcast até o presente momento. Já tinha ouvido a This World muitas vezes em forma instrumental, que é a música que a gente toca sempre no fim do episódio. Mas a versão original com certeza é muito mais foda. Já a abertura, eu lembro que ia cantando a abertura do Digimon Tamers quando eu era um moleque igual retardado, enquanto eu ia e voltava da escola. Então dá pra ter uma ideia do quanto eu acho a música foda. É, essa música do Digimon Tamers vai rolar até uma lavação de roupa suja, porque eu mandei pro Ninja Inimigo a gravação. Aí ele falou, pô, mas eu queria ter gravado essa. Eu falei, então grava. Essa versão do Digimon Tamers ele tinha feito. Aí ele falou, pô, cara, não gostei não. Dá uma mexida aí na letra. Aí eu mexi e mandei pra ele. Aí ele foi e ignorou. E... Justo, né? Então, assim, acabou o amor agora. Agora é só o ódio. Só o ódio. É... Já sobre Sonic, confesso que apesar de achar meu personagem... nada disso. Confesso que apesar de achar o personagem maneiro, nunca cheguei a jogar a maioria de seus jogos. Mas os únicos que joguei, os de GBA, me divertiram bastante. E mesmo tendo jogado muitos mais jogos de Mario do que de Sonic, eu tenho que concordar e dizer que Sonic é um personagem muito mais maneiro que o Mario. E venho terminar este e-mail com uma pergunta. Vocês acham que compensa comprar o Sonic Adventure 2, que acabou de sair no Steam por uns R$17, considerando que nunca até então joguei mais de 15 minutos de um jogo de Sonic em 3D? E com essa pergunta, despeço de todos vocês. Não tenho certeza se enviarei um e-mail no próximo episódio, mas depois do próximo, de Castlevania, segundo o lapso, eu com certeza enviarei um novo. Até a próxima e um abraço. É... R$17 vale, né? Acho que vale. Acho que vale R$17. Não, não vale porra nenhuma. Por R$17 hoje você compra jogos geniais e atuais. Não compra, não paga. Isso também é verdade. Assim. Bom, amanhã... É, hoje, né? No dia que sai o episódio é o tal do Black Friday. Então pode ser que o Steam esteja com promoção e talvez seja mais barato. Se tiver, sei lá, R$5, talvez valha a pena. É, PS, digitei meu nome no Google Imagens, seguido de The Hedgehog, nem apareceu nada tão sinistro assim. E isso que eu mas nem... Mas seu nome é Evandro. É, deve ser, né? Evandro The Hedgehog. Ele não achou... Aquele maníaco não fez nada com Evandro The Hedgehog. Enfim, não falarei mais nada sobre isso, porque não digitem seu nome com The Hedgehog no final. Sou eu agora? É você, tô você. Desculpa. Enfim, vamos aqui. Eu gosto já! Fala, seu maldito franqueiro. Seu maldito franqueiro. Acontece. Com você, Lápis. É possível. Fala, seus malditos funkeiros, que adoram correr mais rápido que o som. Eu não gosto, não. Você gosta, Lápis? Correr mais rápido que o som? Eu tô correndo na velocidade. Eu corro assim a 12, 13 na esteira. É, por aí. É. Aqui quem fala é o Guilherme Lemos. Sim, não tem NQCS. Puta que pariu. Período, cara, aí, o cara de São Gonçalo. Faz um tempo. Como é que era aquela frase do Frota? Não sei o que dizer, veremos, que vocês vivemos. O negócio é. Mas a frase toda era. Como é que era? Porém, veremos. Vem aí, acho que Natália Lemos. Natália Lemos. Cara, é vergonhoso a gente não saber o nome das atrizes desse filme. Acho que é Natália Lemos o nome dela. Natália Lemos. Então o apelido dele vai ser o quê? O Frota? O Frota? Você que sabe, você que vai. Acho que o Frota é bom demais pra ele, ó. É bom demais pra ele? Sei lá. Como é que é o nome do filme? É o nome desse filme. Alguma coisa Vips? Não, acho que não. Cara. Loucura não. Não é nada disso. Não sei, cara. Não sei. Mas eu tinha esse filme baixado, que é todo mundo, né? Mas eu não sei o nome desse filme. Eu não sei. Então ele vai ser o caralho, tô sem inspiração hoje, cara. O Guilhotina. Guilhotina, boa, garoto. Guilhotina. Caralho, Guilhotina. Beleza. Bom, né? Guilhotina, muito bom, cara. Ele vai ficar muito feliz com esse filme. Infelizmente, né? A gente queria que ele ficasse puto. Porque o cara. Beleza. Falou que o cara é cortador. Porque, né? O cara não é brode, entendeu? O cara que chega e não bota ali de sete não é brode. Do campeonato. Não é brode. Guilhotina não é brode, mas enfim. De São Gonçalo, de mundo. Então, onde você é mesmo, Lápis? Eu sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Quase igual. Quase. Tenho 18 anos, estou quase passando na prova do Detran, só que não está quase fazendo sexo. Mas ele já está oficialmente na idade da punheta depressiva. Já tá. Mulheres que é bom, neca, né? Neca. Acabei de ouvir o cast de Sony. Cara, vocês são foda. Obrigado. Agradeço ao pessoal do Lagcast por ter me apresentado o BFS. Que porra é de Lagcast? Lagcast.com.br, site muito bom. Eles fizeram recentemente um podcast sobre Cartoon Network. Muito bom. Mas que porra é essa? Quem são os caras? É um site, cara. É um site onde falam merda. É site? Igual o nosso. Tipo o nosso. Tá, enfim. Comecei a ouvir o Boquete, a partir do cast 61, Japão. Desde então, ouvi todos e posso dizer que vocês são foda. A energia de vocês é contagiante. Quer dizer, do Ninja Menino. Viado e diversão. Tipo o Nescau, né? Energia que contagia. Eu sou mais um dos viados que grita: "Desce já, diversão!" quando tenho de falar sobre o que é de vocês. Infelizmente, aonde eu moro, Santa Luzia. Peraí, né? São Gonçalo? Santa Luzia é um bairro. O cara é São Gonçalo. Santa Luzia é um bairro de São Gonçalo. Ai, porra, que conhecimento, hein, Lars? Porra, porque tem que ser um geógrafo pra deduzir isso. Tipo isso, cara, tipo isso. Pra mim, Santa Luzia é uma rua lá no centro, perto de onde eu trabalho. Eu também. Infelizmente, onde eu moro, não tem gamers como vocês. Vivem em um local triste. A antiga locadora agora não passa de um local apenas para consertar videogames velhos. Bom, pelo menos você pode consertar videogames velhos lá. Como é que você sustenta consertando videogames velhos? Eu nunca entendi essa porra. Caralho, quantos videogames velhos você tem pra consertar? Tipo, quando chega um cara querendo consertar o Super Nintendo, ele cobra R$500, né? Pois é. Pra ele poder ganhar a vida. Mas enfim. Então ele manda aquele clássico de oficina, né? O cara conserta uma parada e quebra outra pra daqui a 3 dias o cara voltar, né? Enfim, Sonic foi o primeiro jogo que eu joguei em toda a minha vida. Dias atrás eu troquei de guarda-roupa. Como tinha muitas coisas que eu não mexia há anos, acabei achando meu primeiro Master System. Foda, eu também tenho Master System, não sei se funciona. Foi um dos primeiros modelos lançados no Brasil, o meu também. Infelizmente ele não funciona mais. Que triste, isso me tira as minhas esperanças e eu penso que o meu também não deve funcionar mais. Gostaria de saber se vocês têm algum plano de continuar o cast de MGS ainda em 2013. Não. Sim, a gente só tá esperando a Rebeca dar o aval dela, né? Que é ela que vai... Mentira, não. Mentira. Vai ser, então, já que eu sou bem escroto, vai ser o episódio 130 de tal dia. Só que não. Um abraço aí pro brother, como é que é? Guilhotina. Inclusive lá em São Gonçalo, se não me engano, tem um bairro chamado Santa Catarina também, que é onde tem a fábrica do Mineirinho. Eu achei que você ia falar que tinha um bairro chamado Guilhotina. Talvez. Talvez. É, ter, eu... Ia ter toda uma história. Toda uma saga. Eles decapitavam os escravos, sei lá. Malditos franceses. Aqui o e-mail do Pyron. Pyron mandou um excelente e-mail pra gente, só que tava muito grande. Aí eu fiz o que eu faço sempre, né? Guilhotinei os e-mails. Fudeu com ele. Guilhotinou, exatamente. Fudiu o e-mail alheio. Mas o e-mail dele tava tão bom que eu coloquei lá na íntegra, lá na no nossa página no Facebook. Então, está lá. Quem quiser ler as opiniões dele, acho que vale a pena, que são muito boas, hein? E aqui vai a parte que eu selecionei para serem lidas aqui, né? Nesta humilde leitura de e-mails com tempo limitado. Mais um cast mamiludo e divertido com o pessoal do Baixo Tem Soco, e também com muito rancor no coração por parte de alguns fãs. O engraçado é que eu noto um comportamento padrão. As pessoas tendem a levar muito a sério os jogos do Sonic e da Sega. A mágoa parece transbordar. Falo isso porque não vemos o mesmo com os fãs da Nintendo, que já fez merdas similares às da Sega. São poucas as pessoas que reclamam, por exemplo, do Mario Agricultor, do Mario da Sedai Limpador de Vala de Banheiro, do Mario Espacial, etc. Mas isso é outro podcast. Sonic Adventure é um dos projetos mais ambiciosos da SEGA e um dos melhores jogos de plataforma 3D já feitos. Hoje em dia as pessoas podem achar um pouco datado por ser mais difícil que os jogos 3D do Sonic atual e ter vários, alguns com a engine da época. Porém, logo você se acostuma com a jogabilidade e lida com os problemas do jogo. Só que os problemas não chegam nem perto de afetar a qualidade geral do game. Foi um dos maiores projetos da SEGA. O jogo possui 5 personagens selecionáveis com seu próprio enredo e jogabilidade. O principal mérito desse jogo é realmente fazer um jogo 3D inovador sem ter nenhuma semelhança de Mario 64. Já que, até então, todos os 3D plataforma eram clones descarados do mesmo. Esse, Sonic Adventure, tinha sua personalidade impressa. Fazia coisas que até hoje não se vê em outros jogos do estilo. O design das fases é genial, a do Sonic principalmente. O Sonic 4 não foi feito pelo Sonic Team, sim pela merda da Jinx, a mesma que fez a série Sonic Advance pro GBA. A merda do Sonic 2006 tem base nos primeiros designs do Sonic, em que ele tinha uma namorada loira peitura chamada Madonna, o que foi vetado, graças a Deus, pela SEGA dos Estados Unidos. O Sonic Unleashed, que vocês tanto odeiam, foi que na verdade trouxe a mudança e alavancou a série para o topo novamente. Mas faz a pose de susto de novo. Pose de susto. Essa que você fez agora. Você sabe a pose que eu fiz, você não tá me vendo? Mas não é pelo jogo, e sim pelo que o Yoshihisa Hashimoto fez, criando a chamada Hedgehog Engine, que resolveu os problemas de jogabilidade e bugs encontrados no Sonic 2006, e foi usada em todos os jogos de Sonic desde então. O jogo, na parte técnica, é excelente, e digo mais, se o peso das fases fosse ao contrário, eu não sei se eu entendi com isso, seria um bom jogo, se o Lobo Sonic fosse um outro personagem jogável e o jogo intercalasse as fases do Lobo e do Sonic. Seria um jogo muito bom. As fases do Sonic nesse jogo são sensacionais e são do mesmo estilo que vemos nos outros jogos desde então. O problema é que você tem 5 fases do Lobo para uma fase do Sonic, para poder prolongar o tempo de jogo, e isso acaba com o jogo. Ele repete a palavra jogo assim umas 10 mil vezes. O jogo. A gente colocou esse, como eu falei, coloquei lá esse e-mail do Pyron completo lá no nossa página do Facebook. E aí o pessoal fez alguns comentários, e tem um comentário até muito bom, que é o comentário do... deixa eu ver aqui agora, que eu confesso que eu me esqueci. É o comentário do Rômulo Santos, que ele até começa aqui falando... Rômulo Santos é o cara do Full Throttle, né? É o cara do Full Throttle, exatamente. Acho que nós falhamos em perceber o quão carismático é o personagem Sonic, do mundo que ele está inserido, etc. Aí ele conta a história aqui que tem um primo de 7 anos de idade, que tem um Wii, né, garoto novo. Tem um Wii, nunca viu Mega Drive na vida, gosta do Mario, mas prefere o Sonic. E aí, na cabeça desse primo dele, o Sonic é um bicho rápido pra cacete que vive as aventuras mais maneiras, vira lobisomem, se torna carvalheiro, etc. E aí ele comenta que não sabe aí se isso é marketing, etc. Mas que pra ele ficou bem claro, quando levou o Sonic Generations pra jogar com o primo, que tudo que ele, já burro velho, detestava em relação ao Sonic, era exatamente o que o primo dele adorava, o garoto adorava. É que essa coisa do Sonic ser lobisomem, de usar a espada lá do Cavaleiro Negro. Espada, pegar mulher, isso aí o garoto achava legal. E ele achava, e nós também, de forma geral, achamos uma merda. É que na verdade ele pensa, porra, será que isso não pode ser enxergado também como a nova forma que a SEGA achou de encaixar o personagem, né? Tem um público novo, né? Não é igual a história em quadrinhos, que sempre vai ser um bando de burro velho lendo, né? O videogame é um negócio mais dinâmico. Então, às vezes, o que não funciona pra gente é exatamente o que tá funcionando pra molecada mais nova. E a gente tá com a cabeça lá de 1990 antigamente e não tá enxergando isso, né? E que é realmente uma opinião perfeita, que a gente aqui na base do hater absurdo não pensou, né? Nem cogitou nada disso quando gravou o episódio. E é... Eu até comentei lá no Facebook, e página, eu tenho no Facebook. Você vai tentar jogar. Foi culpa da faculdade isso, mas enfim, eu comentei lá que, cara, realmente o jogo, na época, ele era tratado por público que éramos nós e nós éramos crianças, né? E grande parte do apelo que o Sonic tem pra gente hoje em dia é que a gente relembra aquela época. Se eles criassem o personagem hoje em dia, a gente ia achar idiota, a gente ia achar bobo. Até como eles criam uma porrada de personagens aí, sei lá, Ratchet and Clank, caralho cu de pau aí, que a gente ignora, que não tem apelo pra gente. As crianças agora, hoje são diferentes das crianças de... Exato, então eles talvez ele tenha se adaptado pra suprir essa necessidade das crianças de hoje. Ou não, ou de repente ele tá falando merda, mas eu acho que faz sentido. Mas é válido, assim. É válido. Claro que a gente tem uma opinião de um cara que convive com uma criança, né? Sabe? Sei lá, se amanhã o Arara chega pra gente falar, pô, não, realmente, meu sobrinho de 6 anos também acha o Sonic Lobisomem muito mais maneiro que o Sonic Generations, assim. Aí a gente começa a tentar extrapolar e ver se a gente chegou a um consenso, né? Mas é válida, é uma posição válida e pode ser que acredite exatamente a verdade, né? Sim. Porque você não pode passar o resto da vida fazendo jogo de Sonic pra caras que só envelhecem, né? Afinal, o tempo só vai pra frente. Não, mas eu acho que isso tem que ser considerado sempre. Não sempre, né? Mas você não pode jogar o resto fora, né? Afinal, sendo bem pragmático, qualquer merda que passa de Sonic daqui pra frente, existe um risco grande da gente comprar. Assim, mas, como acontece. Então assim, por que se preocupar com isso? Até porque os fãs de Sonic. Os fãs de Sonic não cansam de se humilhar, como Ninja Inimigo, por exemplo. Por exemplo, né? Que compra qualquer merda que saia. Saiu calcinha do Sonic, ele vai comprar pra ele. Pô, eu tinha uma lancheira do Sonic irado. Pô, eu acho que eu sei qual é, cara. Porque tinha um amigo meu na terceira ou segunda série que também tinha. Era uma azul. Provavelmente a tua era azul. Sim, óbvio. E, porra, eu tinha maior inveja naquela lancheira, assim. Mas ele tinha inveja porque eu tinha uma lancheira dos Power Rangers também. E era muito maneiro, assim. Duvido que fosse tão maneiro quanto a lancheira do Sonic. Tudo bem. Eu não tenho como provar porque eu não lembro mais como é que era a lancheira, na verdade. Mas é isso aí. Estão ligando pra gente. Mas não atende não, vai. Vamos ler o último e-mail aí. Pra mim não tá ligando não. Agora tá. Aqui quem vos digita é Felipe Legion Rab. Cara, o Comandante Cobra. Cara, ele ia suar frio e ter arrepios vendo o nick desse cara. Por quê? Legion. Por quê? Nossa, ele despreza a palavra Legion como um todo usado em mídia. Tudo bem. Mas enfim. Ele é religioso, Comandante Cobra? Não sabia. Não, ele é só babaca. Ah, o que? Não entendi. O nick dele é Ti, na verdade, né? Eu não entendi. O nick dele é Ti ou é Lidion? Mas agora é Lidion, em homenagem ao... Agora é pau no cu. E eu vou tentar... não está nos ouvindo nem, mas eu ouvi nunca. E eu vou tentar ao máximo não parecer muito fanboy nesse meio. Ele quer dizer fanboy do Sonic ou fanboy de nós? Talvez, não sei. Pra começar, tem que elogiar a trilha sonora desse cast. Gosto de jogos 113 Sonic. Foi a melhor que já ouvi. Peraí, 113 foi esse agora? Foi esse agora. Tá. Foi a melhor que já ouvi e já serve pra encaixar com o meu primeiro argumento. Ninguém pode negar, mesmo nas eras negras do Sonic, a trilha sonora nunca decepcionou. Seja com Jill Senoe ou Michael Jackson, fãs e não fãs nunca reclamaram. É vero isso, Lato? Verdade. Concordo. Agora nunca deixou de desejar. Tá certo. Quanto ao Crush 40, é a banda do Jill Senoe. Logo, mesmo a banda tocando... Peraí. O poker aqui foi mal. Logo, mesmo a banda tocando só aberturas e encerramentos, a culpa da trilha toda ainda é do mesmo cara. Já os superpoderes do Shadow, pelo que sei, não são grande coisa não. São só a velocidade sobre patins mesmo. O Chaos Control é coisa da Esmeralda. Tanto é que até o Sonic usa isso depois. Ou seja, ele não tem poder de porra nenhuma, né? Ele é só um Sonic... Ele é só um pouco espinho escroto. Quer dizer, assumindo que ele é um pouco espinho, né? É, de fato. Mas ele é só um pouco espinho escroto que tem itens maneiros. Ele é tipo o Lanterna Verde, né? É exatamente isso. Tem um boss da Hala que tem um anel maneiro. Mas enfim. Agora, para encerrar, eu digo uma coisa mamiluda pra quem reclama da jogabilidade em 3D. Jogar Sonic é como fazer sexo. Deixa eu pensar aqui, tá? Tudo bem. Na primeira vez é legal, mas você vai torto, não encaixa direito. Não sei, cara, eu aprendi bastante na teoria, né? Eu vi bastante... Bastante pornografia de qualidade. Inclusive, obrigado ao Kid Bengala, ao Goku. Valeu aí, galera. Obrigado. Não, tipo, não vou dizer que foi perfeito da primeira vez, mas não encaixou legal, não foi nada torto, não. Foi maneiro, assim. Mas enfim, a sua experiência foi essa e, beleza, vou respeitar. Não consegue acompanhar direito o que tá acontecendo, eu acompanhei legal. Dá receio de cair e tudo mais. Você teve medo que fosse cair, cara? Acho que esse cair acho que é o... Eu acho que o cair tá mal colocado, enfim, é isso aí. Traumático essa sua experiência aí. Mas depois que você tenta umas duas ou três vezes, você vai pegando cada vez mais prática. Mais movimento, acertando as investidas direto. E, cara, fica bem mais gostoso. Talvez. Quem discorda é que não chegou a praticar muito um dos dois. Então, aparentemente, eu não pratiquei bastante. Não joguei muito Sonic. Eu joguei muito Sonic, ó. Ah, um adendo. Alguém aí, acho que ele de inimigo, perguntou o que te vem à cabeça quando escuta Sonic 4. É lógico que isso. É porque ele botou um link, que é essa imagem aqui, que é um daqueles maravilhosos decks de Sonic, né? Que... Esse é pra Super Nintendo. Ah, né? Genial. Ele tem um Mario ali. É, tem um Mario ali. Mario usando ali no meio. Primeiro, por que caralho o Nintendo perguntou o que vinha à cabeça quando pensava em Sonic 4? Eu acho que nós falávamos sobre esses decks, né? Porque tem um gato. Não, a gente falou que a gente falou do Sonic 4, né? Porque, tipo, o que você pensa, tipo, pra galera falar, ah, muito foda, não sei o que, Sonic 4 vai voltar a ser como era antes e tal. É, tipo, isso que eu quis. Né, esse hackzão. Mas, enfim, eu não entendi. Magnífico. Eu não entendi o hackzão. Ah, porque tinha esses hackzões, que era Sonic 4, Sonic 5, etc. Eu lembro que tinha. Ah, era Sonic 4 o nome do hackzão? Era. Ah, na locadora era, né? Tinha até pra Super Nintendo, assim. Tinha, exatamente, pra Super Nintendo. Assim como tinha aqueles Mario hackeados de Mega Drive, né? Sim, sim. Então, senhores, é isso. É nosso e-mail, como já foi dito, eu gosto de jogos, @baixo.com. E o senhor Eternidade vai se despedindo aqui, que ele vai terminar de jantar. Eu vou fazer propaganda do stream, senão eu tomo esporro do Soares. Ah, vai lá, faz o banho do seu chefe então. Então, entra no stream aí. www.twitch.tv/baixofensor. Aí de vez em quando a galera faz aí um sorteio aí, entendeu? Tá com a cara de vergonhado assim, tu tem vergonha de falar isso não, cara. Aí você pode ter, você pode ganhar uma chave de Dota 2, ou de repente um jogo aí maneiro, entendeu? Você dá pras crianças aí. Se você jogar aí um jogo aí, você ganha aí, pô, de graça, não custa nada, você vai lá, aparece. Aí tem uns babaca lá que ficam jogando um jogo chato pra caralho, de vez em quando ele resolve ver um livro. Ele é bem perturbado. Mas aí às vezes é divertido, entendeu? É um evento social, a galera fica lá no chat, entendeu? É, o Solis tem que ficar ligado agora, porque aquele maluco que joga o WoW aí tava fazendo streaming, depois ele foi fazer sexo pra namorada e deixou ligado, né? Pior, a namorada dele era feia. É esquisita, né, a mulher, né, cara? É, presta atenção aí, se você for fazer isso, fala que a Rombra é gata. A Rombra é gata, pelo menos, né? Então é isso aí, galera. Até, galera. Esse ia ser um episódio de Dadinho da Vitória, em que a gente ia escolher por turnos, cada um falar um pouquinho de um jogo e tal, mas vamos fazer bacanal, vamos fazer na coxa, entendeu? Então, carinha. Solta um jogo aí que tu se amarra, co-op. Copzão? Até hoje... Por quê? Final Fight, cara. Final Fight. Eu já vou jogar a carta marcada já, Final Fight, cara. Mas você acha que Final Fight não ficou nem ruim com o tempo? Ah, o primeiro ainda joga amarradão, com os outros dois eu já tenho as reservas. O primeiro eu joguei um dia desse aí, com o nosso, tranquilo, sem nenhuma... sem perda de generalidades, como diria o matemático. Muito bom ainda. Uma perda de generalidades, eu gostei disso, cara. Mas, assim, você conseguiria arriscar o porquê que você acha ele especial? Porque ele é um beat'em up, e a gente tem, tipo, milhões de beat'em ups hoje em dia. Por que você fala, caralho, esse é muito bom mesmo? É que ele tá ali junto com o Double Dragon pra mim, os dois primeiros, né, aqueles que esticaram a parada. Ah, vai merda. Ah, é ruim sim. Isso, cara. Mas eles esticaram a parada, sacou? Eles que criaram o gênero. Por isso que eu acho que eu me divirto mais com eles e não com os mais moderninhos. Entendi. Tirando o Alien vs Predator, né? Enfim. Você jogou Mass Splinter Final Fight? Falar que Alien vs Predator é um dos mais moderninhos é meio sick. Pô, né? Eu joguei. Ele foi um dos últimos a sair, né? Da época de ouro, digamos assim. Ah, sim, com certeza. Joguei pra caralho Final Fight. Fala do AVP da Capcom, né? Sim. Óbvio. Mas vamos lá. Mass Splinter, você jogou Final Fight? Joguei Final Fight, porra. E você tem alguma opinião? Você lembra de como é? Você gosta? Você não gosta? Eu gosto, cara. Eu gosto pra caralho. E gosto pra caralho também do... Eu lembrei de uma coisa, a gente não pode ficar falando tanto palavrão assim, não tinha um lance desse. Era por causa do carinha lá, né? A gente tenta maneirar, mas. Não, o senhor tem que falar. A gente evita maneirar. O senhor então, eu gosto e eu já falamos tanto palavrão no, na leitura de e-mails que já era. Nada pode ser mais feito a essa altura do campeonato. Semana que vem a gente tenta. Eu gosto pra caralho, eu acho muito maneiro essa visão de, porra, comer um frango entrando no lixo faz bem pra saúde dos malandros. Eu acho... Tá um latão e achar um frango nele, né? Porra, eu acho o Agarra o terrível, o cara mais sinistro do mundo do Kick-Ups. E o Carlos Miyamoto com o seu Rei Sussurro também é muito sinistro, cara. Ó, eu vou te falar, no Final Fight 1 são três brucutu, malucos bad boys, um ninja, um maluco playboy e um maluco saradão gigante. E então, prefeito. Beat'em up tem que ter uma mulherzinha, né, rápida, que chuta rápido, entendeu? É, sinceramente. Mas eu digo que ela não funciona direito. Muitos jogos de beat'em up muito bons não tem a mulherzinha rápida. Por exemplo, lembrando agora, né, que veio na minha cabeça, o Knights of the Round Table. Ó, é só. A mulherzinha é o Lancelote. É, a mulherzinha é o Lancelote no caso, faz sentido. O Arthur era corno, o Lancelote com a mulher dele, então ele não é tão viado assim, ele é meio fodão. É meio fodão, meio fodão. Não sei, cara, aquele jogo era meio alterado. Ele era meio boiola. Aí parecia que ele, tipo, era uma mulher com a skin do Lancelote, né? Mas enfim. Não, e o Percival, inclusive, era um brucutu com um machado, né? Era uma parada. O Percival era foda demais, cara. Você escolheu o Percival. O Percival é do caralho, porque quanto mais forte ele fica, mais calvo. Tipo, no final do jogo que ele tá bombadaço, não tem nada em cima da cabeça. É testosterona, cara. É, só com linha de inimigo que não funciona isso. O Raga, se você parar pra pensar, ele é tipo o Chuck Norris do Peter Nathan. Ele fez tudo ali sozinho. É verdade. O Hagar, ele é Chuck Norris dos Just Games, eu acho. Mas ele não tem o Roundhouse Kick. Do que? Tem um Roundhouse de mão aberta na cara de todo mundo. Ele tem o chutão duplo. Tem um Roundhouse pilão. Roundhouse pilão. Meu irmão, chutão duplo do Zangief é pinto perto do chutão duplo do Hagar. Se o Hagar tivesse sido prefeito do Rio de Janeiro na década de 90 e foi prefeito de São Paulo hoje, nada teria acontecido. Seria um resquício da violência que você percebe. Não ia ter massacre da Candelária, não ia ter... Não ia precisar de PP. É. Com certeza algum traficante ia sequestrar a filha dele e shit will just get serious. É, ele ia importar os brothers dele lá de Metro City. Vamos pegar minha filha aí que o bicho tá pegando. Provavelmente o Paul disse, sei lá, tipo Vitor Belfort, alguma parada assim, entendeu? Nossa! Daigo falou no Final Fight, mas nessa época do Final Fight, o jogo co-op todos seguiam a mesma linha, né? Beat'em up na veia. Tinha vários, né? Você falou do Knights of the Round Table, mas tinha também o jogo do Capitão Comando, né? São jogos parecidos com sprites diferentes, por mais que na prática... Mas é verdade. Por mais que tenha suas diferenças, são jogos que... É, alguns eram maiores, outros eram menores. Seguem muito a mesma ideia. Então, você falar de um, você acaba falando do gênero, de modo geral, né? Então, é, sabe incluindo que Capitão um da SNK, que era cópia safada do Final Fight. Cópia mesmo, os personagens eram até parecidos. Não, mas tá ligado que Capitão Comando é Final Fight no futuro, né? Sim, é. Tem Metro City também. Você tá ligado nisso, Matt, sabia? Não sabia. É Metro City. E o Gizu, o Ninja, ou o Sho, se você jogou a versão japonesa, ele é o sucessor do estilo do Gar. Sucessor do Gar. Ah, sim. Cadê o Mecha, Mecha H? O H. Não, você já viu um jogo que tem um item que é o busto do H? Não. Que é o item que vale mais pontos. Acho que ele vale 40 mil sozinho. Senhor Eternidade, nos ilumine com o seu co-op do coração. Mas então, como eu disse previamente, não sei se estava gravado ou não, mas foda-se. Eu tirei muito do underground dos jogos Super Nintendo. Admito que eu nunca joguei esse jogo no Super Nintendo de verdade, eu só joguei no emulador. Numa época que eu jogava muito jogos co-op de Super Nintendo com meu primo. Olha só. E, então é do fundo do coração mesmo, é de família o bagulho. É de família. O primo é aquele cara fortalecedor, né, cara? O cara que sempre é, né, cara? Os Brod. O primeiro brode é o primo, principalmente quando você tem uma irmã e não um irmão, e a sua irmã é chata e gosta de brincar de boneca e ouvir música indie. Mas enfim, o nome do jogo é Pocky Rock, eu acho que daqui só o Daigo vai reconhecer, ou nem ele. Não, eu manjo, e são dois ainda. São dois, exatamente. O um eu joguei bem pouco, o um você escolhia só entre a Pocky, que era a ninjazinha escrota, que jogava cartinha, e o Rock, que era o Rock, que era o guaxinim bolado que jogava folhinha. Mas que era a escolha mais sábia, que eu tiro dele mais é muito melhor. Sim, mas eu jogava mais o 2. No 2, assim, um tinha, acho que se não me engano, o player 1 era obrigado a jogar com o Pocky, com a Pocky, ou o Pocky, sei lá, acho que era uma menina. Confirma aí, Daga. Uma menina. E o segundo player podia escolher entre vários personagens. Aí tinha o... Tinha, acho que era um ninjinha meio louco e um gordão que era irado, que jogava uma bola de espinhos, que era muito foda. Pô, não tem, então não... o segundo player era muito mais divertido. O segundo player era mais irado. Sim, o segundo player mudava com a fase, porque você tinha que ir recrutando. Sim. Os caras pra ela poder salvar o Guaxinim. Sim, você tinha que ir recrutando. Acho que tinha até os personagens secretos, eu não me lembro direito. Tinha altos caminhos. Os dois, eles eram bem grandes. Mas eu curtia muito jogar com o gordão da pedra, ele era muito irado. E era que tinha mais skill, porque, tipo, todos os personagens, o tiro, o jogo ele é, tipo, visto de cima. Deixa eu tentar lembrar um exemplo aqui. Tipo, Jurassic Park no Super Nintendo, vocês já jogaram? Claro. Ele era um shooter, só que tava também. É basicamente um shooter visto de cima, que você atirava em todas as direções. Grande Mas, jogo. Mas, enfim, jogo. Era um grande jogo. Só que todos os tiros, você atirava pra frente e ele ia infinito pra frente. O único que não era assim era o gordo, que o gordo, ele rodava, o tiro ia pra cima e caía no chão, então você tinha que mirar ele certinho numa região. Então ele era o que necessitava mais skill, só que o golpe era o mais forte de todos. Só que ele tinha uma parada esquisita, a única parada estranha desse jogo é que você, tipo, o player 1 era o que importava. É como se o player 1 fosse o carry e o player 2 fosse o suporte. Tipo, se o player 2 morresse, foda-se, ele respawnava de novo, sacou? E o player 1 se morresse, fudeu. Aí chora. Pô. Mas eu sempre jogava de player 2 porque o meu primo sempre era o protago e eu era sidekick dele, sacou? O videogame era dele? Ele fala assim, o controle é... Não, era emulador. É coadjuvante, cara. Você me lembrou agora um jogo co-op muito foda que eu joguei por pouco tempo no... Acho que era... Eu não lembro se era no Mega Drive ou no Super Nintendo. Eu acho que era no Mega Drive. Que você jogava com o Mickey e com o Donald. Co-op muito maneiro. Eles eram tipo mágicos. Peraí. Eles mudam de roupa? Eles eram tipo mágicos. É tipo não sei o que of Illusion. Não é Castle of Illusion. É World of Illusion. Land of Illusion é de massa. World of Illusion é do Mega Drive. Castle of Illusion é do Master. E era muito também maneiro, assim, porque o jogo era, ele tinha um... Ele não era um beat'em up, ele era um joguinho tipo da Disney, né? Que eles eram... Plataforma. Igual o próprio... Era um platformer. Era um platformerzinho que você, em vez de pular na cabeça dos inimigos pra matar, você usava, tipo, sua capa mágica. Pra você bagava pequenos bichos com a capa e transformava eles em bichinhos felizes, igual os do Sonic. Não necessariamente lembra. Isso, às vezes era, tipo, sei lá, um troço que saia rodando, um capa-vento. Coisas randônicas saiam da capa. Entrava o inimigo e saia parada louca. E eu achava o jogo muito maneiro, porque você tinha o modo single player, que era um platformer normal, tranquilo. Só que quando vinha o co-op, cara, ele mudava vários quesitos da jogabilidade do jogo. Por exemplo, um tinha que subir primeiro na plataforma e depois descer uma cordinha pro outro subir também. Tinha uns lances bem pensados pra um jogo co-op da época 16-bit. Esses jogos da SEGA, do Mickey e da Disney em geral, todos são muito bons. São melhores do que qualquer jogo atual da Disney Interactive que são lançados hoje em dia por aí. Excluindo Kingdom Hearts, né? Kingdom Hearts não é da Disney Interactive, né? Kingdom Hearts é da Square. Mas esses jogos da SEGA ainda são muito melhores do que qualquer Kingdom Hearts, cara. Desculpa. Eu lembrei de um outro jogo da Disney muito bom, co-op também, que é o Goof Troop. Você joga com o Pateta e aquele irmão primo lá do Pateta. Filho dele, pô. O Mac. É filho dele, sei lá. É filho dele. Eu sei que é muito... Ele tem filho com quem, ô caralho? A esposa dele tá morta, de acordo com a história. Acho que é a primeira vez da Disney que os pais encontram morte. Bad trip, caralho. Ele teve filho com aquela porra daquela vaca que ele pega, a vaquinha com que tem até o sininho no pescoço e não quis assumir, porque é bizarro. A Clarabella. Ele teve filho com a Clarabella. Ele teve filho com aquela vaca. Ele teve filho com a Clarabella, porra. Ele sempre pegou a Clarabella. Que é do caralho, cara, ele pegar a Clarabella. Ele pega a Clarabella, cara. Tem várias imagens que ele pega a Clarabella. Não, quem pega a Clarabella é o Horácio. Não, cara. Porra, vou te mostrar uma foto do Pateta pegando a Clarabella, cara. Eu juro que eu entendi assim, ruim. Ele pega a Fada Bela. Pega Angélica, Luciano Huck e chifre no nariz, né? Mas o co-op desse jogo era muito interessante. Então, o Goof Troop era legal, porque ele tinha uma visão de cima, né? E você jogava os dois ao mesmo tempo. Era Bomberman. Era Bomberman, só que só com puzzle. Não, não era bem Bomberman, porque, tipo, você... Primeiro que você matava os inimigos num estilo meio Zelda do Super Nintendo, assim. Só que, se eu não me engano, você não chegava a matar os inimigos, você só stunava eles, eu acho. Não, você podia forçar eles a cair de lugares altos ou então jogar coisas pra matar. Não, você podia jogar pedra na cabeça deles e matava, né? Só o golpe normal que não matava. Só stunava, eu acho. Inclusive tem um ganchinho. Inclusive tem uma sessão do Phoenix Down. Então, eles fizeram uma ajuda aí, que é desse jogo. Eles zeraram o jogo. Irado. maneiro mesmo. A última vez que eu zerei esse jogo, eu lembro que eu tinha no máximo 10 anos, porque minha avó morava no Rio ainda. E eu zerei na casa do moleque que morava na frente da casa dela. André, o nome desse moleque. Nossa. É, Goof Troop. É isso aí. Assim, a gente tá falando muito de jogo das antigas, né? Jogo old school, maneiro. Mas eu vou falar de um jogo recente que eu achei muito foda. Muito, muito, muito foda, co-op. Peguei de graça na PS Plus e ele vale cada centavo dele se você for comprar ele por 10 dólares. Pensei que você ia falar. Eu peguei de graça e ele valeu cada centavo. Valeu cada centavo. É, douchebag. Pra quem é fã da série Contra, que é uma série muito divertida, pra quem nunca jogou, é muito feio, não sabe as regras, tá dando mole, que é um shooter muito hardcore e sinistro, que você aprende por tortura e frustration como passar as fases. Tem até o Contra 4 pra DS, que eu joguei com o Max Splinter e, caralho, acho que esse é o jogo mais difícil do mundo. É, Contra sempre surpreende. Cara, o Contra 4 do DS, eles erraram a mão. Lembra o Max Splinter da gente tentando passar a primeira fase? Não, é absurdo. O negócio vem tiros do contelado, o jogo é rápido pra caralho, e você fala, cara, beleza, desisto, cansei. Frustration demais. Tem um jogo, então, que eu peguei na PSN que ele é na linha de Contra. O Ludobar tava me explicando que ele é da linha do tempo de Contra, só que, tipo, no futuro, eu não sabia disso. Não, ele é da linha do Hard Corps, que é aquele de Mega. Aham. Que se chama Hard Corps Uprising. É? Uprising. E aquele cara do olho cortado, aquele principal, ele é o vilão. Não, a mulher que tem o olho cortado. A mulher que tem o... Ah, é, foi mal. Não, mas o principal, o Barmu, aquele cara é o grande vilão do Hard Corps de Mega. Ah, que maneiro, não sabia. Spoiler. É porque no começo do jogo você vê o cara mega revoltado e, vou virar do bem. Não, é exatamente o contrário. Ele continua ruim, mas ele constrói um império baseado no de ser melhor do que os outros ruins. Entendi. Bem, na abertura mostra ele revoltado com o nego matando as pessoas, então... É, aí ele fala que pelo menos inocente ele não vai matar, mas o resto... Entendi. O jogo tem uma adição de jogabilidade interessante, por exemplo. Você tem dash aéreo, pulo duplo, evolução dos personagens. Você tem um modo que é o Rising, que você pode ir levelando os personagens conforme você vai passando as fases, diminuindo pontos, melhorando poderes. Mas tem a essência do Contra ali, é tipo, atirar pra todos os lados, em todas as direções. Você pode... Tem dois slots de arma, cai uma arma no chão, você muda de slot e pega outra. E tem porque é bom pra você não ficar ruim na hora, né? Tu acabou de morrer, tá sem arma. Meu Deus, o que, que eu faço só com essa metranquinha? Exato. E Contra é aquele jogo que se você não joga co-op, você tá fudido, meu irmão. Tá é, porque jogar sozinho não foi assim projetar no jogo. Você vai... Ele foi balanceado pra você jogar co-op, é que nem Outer Beast. Exatamente, exatamente. E maneiro que, por mais que tenha alguns personagens que são DLC que você tem que comprar, tem um personagem que é muito interessante, que tem uma jogabilidade completamente diferente no mundo Contra, que ela não usa... A espadachim, né? É, ela não usa armas de fogo. Ela é tipo uma ninja da espada, que ela só usa espada. É, o único jeito dela tirar é você acertar a bala na hora que ela vai te pegar, que ela devolve. Isso, e a jogabilidade dela é muito maneira. E custa, sei lá, tipo, 4 dólares o personagem. Eu acho que vale. Não, mas aí você compra ela junto com o cara do tupete de míssil, não? Acho que sim, tem um bundle também. É. Puxa aí então um jogo, Max Splinter. Pô, um jogo co-op, cara. Não. Hoje é sobre jogos de FPS. Puxa o jogo FPS. Beleza, Left 4 Dead, então. É, muito bom, beleza. Sempre pra esquerda. Left 4 Dead é, porra, é um jogo muito maneiro, é um jogo co-op onde a adrenalina corre solta e ele é obrigatoriamente co-op, não existe outra opção. Você pode jogar co-op com um computador. Não pode, porque... Não pode, é proibido. Você não vai sentir a diversão que o jogo que proporciona, que é você ficar com o cu na mão, dependendo do seu amigos pra sobreviver. É justo. Entendi. O Max Splinter tá parecendo que tá com uma atenção dividida. Alguém entra na PSN aí pra ver se ele tá... Não, na verdade, parece que ele tá meio deprimido, sim. Eu não tô deprimido, cara. Parece que ele não tá muito feliz em estar aqui. É. Gente, assim. Eu tô puxando... Lance, cara, faz tanto tempo assim que você não joga um co-op? Eu tô puxando os assuntos, eu tô esperando uma interação maior, galera. Eu jogo a semente pra depois chegar e pegar, pô, a parada plantada, entendeu? Vou te falar o que é maneiro no Left 4 Dead. A gente já comentou isso. O que é maneiro no Left 4 Dead? A gente já comentou isso no episódio recente sobre científico ficando os jogos, que Left 4 Dead ele é tudo on the fly. Você joga uma fase, você joga de novo, você não é repetido. As armas não estão no mesmo lugar, os zumbis aparecem todos aleatoriamente. Exatamente. Então você, quando tá jogando, se você for jogar com um computador, com uns bots que pensam de maneira foda-se, você vai se foder muito, porque você precisa do trabalho em equipe pra passar dessa porra, né? É tipo, cara, a gente só joga, eu, Max Splinter, seu Eternidade lá, o pessoal todo que joga aqui, a gente joga na dificuldade máxima, que é o Frustration. E qual o nome? Quando você faz faz isso, se você não dá um regroup e fizer uma tática e falar, não, cara, o tanque chegou, todo mundo faz isso aqui, corre. Cara, eu acho irado que a galera vai baixar o Left 4 Dead e vai procurar lá a dificuldade de Frustration e não vai achar e vai ficar bolado com a gente. Deveria ter essa dificuldade. Deveria. Aliás, a gente cunhou esse termo. A gente tem que cunhar esse termo. Cunhar não, a gente tem que registrar esse termo. Registrar, é verdade. Cunhar a gente já cunhou. A última vez que eu joguei Left 4 Dead, já tem quase um ano, eu acho, jogamos eu, Granville, Rictus e acho que o Crusher, se não me engano. Rictus é um amigo meu do... Cara, pro Granville jogar alguma coisa... Tem muito tempo. E, se não me engano, acho que foi só o Granville que sobrou. Foi naquela fase que tem que pegar o helicóptero no palco de rock. Porque, cara, tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. E aí, pra gente conseguir terminar... Você tem que ir num helicóptero ou pra um barco? Pô, só vai um. Só foi um, porque... pros outros poderem se sacrificarem em prol do grupo. Acho que foi o Granville que sobrou o Rictus. Porque senão a gente não terminava, cara. E aí aparece aquele... É, a maneira que aparece lá, em memória de fulano, ciclano e beltrano. Isso mesmo. Tu lembra, Fraternidade, quando a gente zerou o 1, aquela campanha do hospital, e que no final o seu computador tava muito travado, muito, muito, muito travado. Você tinha um computador ruim. Aí você era o sacrifício pro tanque. Sim. Era muito bom, cara. O Senhor da Eternidade, ele pulava, o personagem dele, nossa tela caía em slow motion, caía tipo assim. Que isso? Muito genial, cara. Eu tava jogando aquela porra no meu laptop antigo, cara, que não era feito pra jogar Left 4 Dead de modo algum. Não era feito nem pra jogar emulador, né, aquela porra. Sim. Coração Co-op é um jogo de 1990 e pouco da Capcom. Tinha um fliperama numa casa de Xerox, na verdade, que era meio... era Xerox barra lanchonete, barra etc. Lá no... aqui perto de casa, de onde eu moro agora, que era o Shadows Over Mystara, o Dungeons and Dragons. Que... Esse era bom. Porra, esse é sensacional. Porque o Tower of Doom acho que não teve aqui perto, não me recordo agora. Eu lembro mais do Shadows Over Mystara mesmo, porque... Primeiro que tem esse negócio de ser quatro jogadores, né? Então era uma máquina gigante. Alguns lugares eu me recordo até que eram duas máquinas, uma acoplada na outra, e a tela era esticada pelas duas telas. Shadows Over Mystara eu não vi muito assim não, mas aquele X-Men, que eram pra seis jogadores, acho que todas eram assim. Eram duas telas, né? Senão não cabia também seis pra jogar numa tela só. E o... Tower of Doom eu já cheguei a ver só de duas. Duas o quê? Só duas pessoas. Ah não, Tower of Doom acho que eram duas pessoas só. Os Shadows eram quatro com certeza, né? Não, assim, eu já vi a Tower of Doom de quatro, mas eu já vi de duas também, lugar menor. E mais importante que isso é que ao contrário de outros beat'em ups na época, que não tinham grande diferenciação, os seis personagens tinham jogabilidades substancialmente distintas. No máximo você compara o anão com o guerreiro, se quiser forçar uma barra, né? Eram um pouco mais parecidos. Ou o clérigo, que tinha um pouco de guerreiro misturado com outra coisa. Mas eram seis que tinham diferenças bastante evidentes entre si e dava pra você fazer jogos completamente diferentes dependendo da equipe que você montava, né? Considerando que você fosse jogar com quatro pessoas. E tinha lá a edição da Ladra, no caso, né, que no Tower of Doom não tinha, e que fazia uma diferença tremenda, porque... É, a Ladra e o Mago, fora os visuais diferentes, né, que eram... Não era simplesmente você mudar a cor do personagem, né, tinha um... Não, eles mudavam mesmo. Mudava tudo, né? Que eles podiam pegar de arma. Exatamente. Inclusive, a elfa com a segunda roupa era a Diddlet do Lord of War, né? Não tinha nem onde esconder ali essa inspiração. E eles, nessa época, Capcom fazia beat'em up a rodo, e eles estavam começando a colocar elementos de jogo de luta nos beat'em ups, né? Tem Hadouken e Shoryuken no Shadows Over Mystara. O baixo-cima também. O Shoryuken, no caso, era um baixo-cima, né? E tinha uns Hadoukens lá que os caras davam uns varadões com as armas, acho que tirando o Mago, acho que todos tinham. Os de Melee, pelo menos, todos tinham. E ele, por ser um jogo de Dungeons and Dragons... O Mago só tinha um golpe que era a faquinha ridícula. E por ser um jogo de Dungeons and Dragons, ele fazia umas implementações de Dungeons and Dragons bastante próximas do que você tinha no RPG mesmo. O Mago, por exemplo, no começo era um merda pra você jogar com ele, mas ia chegando perto do final do jogo, era a coisa mais apelona que tinha pra derrotar isso. É mais um padrão, né? Geralmente quando tem um mago. Ele já tinha um monte de magia decorada, né? Ele já era absurdo. Mago é sempre um personagem leite, né? Late game. Sim. Exatamente. Leite com pera. Ele é um personagem leite com pera. Leite com pera. No Dota em jogos de tipo Dota como um todo, o mago costuma ser bom early game e fraco late game. Não. É, não, aí Mas enfim, isso foi só um adendo. A questão de você ter múltiplos caminhos, tudo bem que não tinha uma grande diferença, né? Você de vez em quando escolhia ir por um lado ou por outro, mas toda a questão de você ter quatro jogadores, etc., que foi uma coisa que começou a marcar mais ou menos naquela época. Tinha outros também que eram jogos pra quatro jogadores, o Turtles in Time, o jogo dos Simpsons, o próprio jogo dos X-Men e o outro do Homem-Aranha também da Konami. O X-Men até dava pra seis jogadores, inclusive. Levavam essa questão do co-op em arcade a um nível maior, né? A questão de você ter quatro pessoas jogando ao mesmo tempo era uma coisa bem mais próxima do que a gente tem hoje na realidade de multiplayer, né? Que você consegue com facilidade colocar um batalhão de gente jogando, né? Mas aí naquela época você fazia isso tudo com as pessoas ali no presencial, uma do lado da outra, dividindo a máquina de fliperama. E sem o risco de um ficar acotovelando nervosamente. Mas assim, a cotovelada acidental, né? Ninguém queria necessariamente ali tirar não, um... né? Ali não era o Street Fighter. Não era interessante. Então, como nessa época eu jogava muito RPG com o pessoal aqui, o Shadows Over Mistara foi uma coisa que marcou bastante. Tem muito tempo que eu não jogo com alguém. A última vez que eu joguei foi, deve ter uns 3 anos já, na aula do mestrado, o Cangaceiro Samurai e eu. A gente tava de saco cheio da aula de data mining, aí cada um abriu o laptop e a gente montou um Kylerazinho lá e jogou. Mas não é 2 horas, não dá tempo de terminar o jogo. Mas é sensacional. Então, quem tiver de boa. Eu acho esse jogo muito maneiro, mas. Hoje ele é bastante válido se você for comparar com beat'em ups que saem hoje em dia, o Scott Pilgrim e o outro lá, o Castle Crashers. Ele não fica devendo nada a nenhum dos dois, na minha opinião. Na minha opinião, a única coisa que ele deve é que, tipo, ele tá repetindo o que já foi feito, né? Naquela época era a época do beat'em up, hoje em dia não é mais. Mas enfim, de certa forma, eles inovam. Ali já era o finalzinho. Tinha Neo Geo item também. Ele não era um jogo. Não ficava naquela mesa de 3 caras, um rápido, um lento e um equilibrado. Ah, joga aí. Ele tinha um sistema de magias um pouco mais complexo também. Um jogo muito bom, ainda hoje. Vou falar agora aqui de um jogo também mais novo, que é um jogo de luta. De luta? É um jogo de luta que eu joguei recentemente, um modo cooperativo versus... WCW. Mestre Splinter, Senhor da Eternidade, Comandante Cobra. Foi um dos jogos de luta mais... um dos modos, né, em jogos de luta mais divertidos que eu joguei. E foi do Street Fighter vs Tekken. É um joguinho muito mais ou menos, cara, se for jogar sozinho, single player, na internet. Só que ele tem um modo co-op que é 2 contra 2 ao mesmo tempo na tela, com barra de energia compartilhada. Tipo, não é barra de energia de cada personagem, é do time. Então quem apanha, tira a energia do time. Então, tipo, se você faz um montinho, fecha alguém, você pode, o outro cara tem que te salvar, tem que pular por cima, manda o cara carregar o especial enquanto você distrai, faz um combo, mas você não pode se sacrificar, senão você perde. Cara, achei bem maneiro aquele jogo, de fato. Assim, ele sobrevive só por causa daquele modo, porque se fosse um jogo diverso, normal, 1 contra 1, ia ser, tipo, uma merda, basicamente. Ia ser, tipo, um Street Fighter piorado com alguns personagens do Tekken descaracterizados, sacou? Esse é um bicho. Mas aquele modo, tipo, a forma como eles arriscaram, né, de pegar e botar 4 jogadores ao mesmo tempo num ambiente 2D, meio como o Smash Brothers já tinha feito, mas o Smash Brothers tinha uma proposta completamente diferente. Você até lá montava. Também, exato, né, você tinha espaço pra se mexer e era muito mais arcade. Agora, e ele tem um sistema de maneiras, porque você pode ter um golpe que você, tipo, basicamente usa um especial, só que sem gastar barra. Você, tipo, segura o botão, e ele meio que carrega o especial sem você ter que gastar barra. E isso é muito bom, e tem alguns personagens que fazem isso muito bem, enquanto o outro, seu amigo, te protege enquanto você tá carregando o especial. Aí tem, tipo, várias táticas. O Ryu é mestre nisso. Sim, o Ryu, o Balrog, tem várias sacanagens. E aí é genial, o jogo é muito, muito, muito divertido e rendeu umas boas horas sem enjoar. Eu acho que o diferencial é que ele é um jogo de luta, que não é raro você ter um jogo de luta co-op desde os antigos, né? Você tinha Yu Hakusho há muito tempo atrás. Há tempos atrás também tá errado. Ó o navio. Não, a questão é você poder mexer com a estratégia, né? Você acrescenta elementos novos no jogo. Que nem você mesmo falou. É muito foda você poder fazer um cara que assume um papel de tank e fala, vou escoltar meu parceiro pra que ele carregue o especial. Isso é uma coisa que normalmente no jogo de luta você não teria, né? Você acrescenta um fator novo. Isso eu acho que é o grande diferencial da parada. Ó, eu tinha um jogo que era o Street Fighter Alpha. Não lembro qual dos Alphas, acho que era o Alpha 3. Era o 2? Que você jogava. O 3 também tem, né? Mas foi primeiro no 2, o Dramatic Battle. Ah, você tá pensando no Dramatic Battle? Não. Que é o Ryu e o Ken contra o Bison. Que um pra PlayStation tinha. Pô, Ryu e Ken contra o Bison foi uma das coisas mais maneiras que eu joguei. Eu e o Comandante Cobra. Exato pra isso. Então, botar esse era o primeiro, cara. Muito fodido, cara. Achava muito irado. Encurralou no canto e desce o sopapo. será o GoldenEye dos Brother um co-op? Dava, não. Né? Porque dava pra gente juntar de gangue. Fazer atrás time? De... Não. Cara, cara, não. Cara, time, não. Fazer aquelas alianças profanas informais. Daigo, assim. Daigo, você me lembrou uma parada muito foda do GoldenEye. Que eu opa, lembrei só que me ocorreu agora. Que você, o GoldenEye, ele tinha vários esquemas de controle. Eu pensei nisso também, E tinha um modo que você jogava com dois controles ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês tinham pensado em usar isso pra co-op mesmo, ou se vocês tinham pensado num cara jogando com dois controles, que isso faria sentido também. Seria meio como hoje a galera joga o Wii, né? São basicamente dois controles, um em cada mão. Mas enfim, cara, eu jogava com meu primo, era muito divertido. Tipo, um movia a câmera e o outro andava e atirava. Era uma parada assim. Era muito irado, era muito maneiro. Tipo, é claro que você jogava muito pior do que você jogar sozinho, né? Porque eram dois cérebros um contra o outro, praticamente, mas... era um monte de duas cabeças. Sim, mas era irado, era um modo maneiro de jogar. Cara, do caralho isso aí. Isso aí que eu digo do GoldenEye, tipo assim, você poder juntar com outro cara que tá contigo e falar, vou matar todo mundo que depois a gente decide entre nós aqui. Fazer aquele free-for-all, assim, fazer aquela aliança profana com o cara. Tipo, aí, dava pra fazer, dava pra... Peraí que eu vou pegar o GoldenEye. Voltando ao Super Nintendo, dessa vez, entrando de sola, cara, um dos jogos mais fodas de co-op que eu joguei se chama Battletoads and Double Dragon. Caraca! Quer dizer, na verdade é Battletoads versus Double Dragon, se não me engano, né? Não, mas assim... Não, é Double Dragon mesmo. Battletoads é o contra dos beat'em ups. E todo mundo sabe que o Battletoads mais fácil que tem é o Battletoads versus Double Dragon. Cara, o foda... O Battletoads and Double Dragon nem tanto, mas o foda do Battletoads é que o Battletoads não é só um beat'em up. Battletoads são vários jogos em um, cara. Tem simulaçãozinha, tem... Tem simulaçãozinha, tem corridinha, tem fases que são plataforma, quase que são 2.5D, entre aspas. Tem shooter. Tem fases que é da livre, você numa corda. Tem várias paradas muito loucas. Tem shooter, tem tudo. E, porra... O Double Dragon, ele é mais pé no chão. É, o Battletoads vs Double Dragon é mais um beat'em up com os personagens do Battletoads, né? Mas, em todo caso, tem as fases de nave lá, pra quem sentir falta. Tem as fases de nave e tem... Se eu não me engano, tem a queda de corda também, não tenho certeza agora. Tem a queda de corda. Tem, e na mesma fase que a fase da moto, que é pra te deixar louco. É muita loucura, né? Anal 3. Mas, é muito irado. A experiência co-op do jogo é muito irada e a dificuldade frustrante adiciona um certo frustration também. Só você chegar a enfrentar os chefões do meio do jogo, tipo, depois do Big Black, que é o terceiro, que é o ratão, aliás, o segundo, aliás, o terceiro é o Hopper, o cara da metralhadora. Depois do Hopper, a coisa já começa a ficar feia no que diz respeito a chefão. Você não quer mais enfrentar chefão, você quer só fase de carrinho, você quer só fase de veículo pra você não ter que enfrentar chefão. O jogo é de uma brutalização cretina, e olha que ele é o mais fácil. O pior de todos mesmo é o Snap. O pior de todos mesmo é o Snap. Tinha que rolar um Battletoads Tartarugas Ninja, cara. Porra. Não, a Tartarugas Ninja não ia aguentar a pressão daquela porra, não, cara. Isso. É igual a música do As Tartarugas Ninja dos quadrinhos. Não é as Tartarugas Ninja falando do que ele fala, não. Ah, pensei que você falava o Tartarugas. Não, é igual o Dwayne and Brandon falam na música do Battletoads, cara. Aliás, tem que passar esse link pra vocês. Turtles in Time é o meu co-op das antigas favorito, cara. Teenage Mutant Ninja Turtles couldn't handle this kind of action, cara. Ninguém tá desmerecendo as Tartarugas Ninja, não. Só falando que os quadrinhos são muito mais... mais badass do que do desenho animado. Desenho animado é pra criança, pô. Mais cascuda. E convenhamos que comparado... O Leonardo a cabeça com a katana. E convenhamos que comparado com o Battletoads, o Turtles in Time é um joguinho pra criança. Tá facinho, né, cara? Todo mundo, quando era criança, zerou Turtles in Time. Quero ver quem zerou Battletoads aí. Fato, cara. Ninguém zerou Battletoads. Eu só zerei. Cara, poucas pessoas viram a segunda fase do Battletoads. Quiçá a terceira. Não, ele chega na terceira, porque todo mundo é traumatizado com aquela fase da moto. Cara, é muito fodido. E no Nintendo, no Phantom, jogando no Phantom, aquela porra era só pra me sentir um merda. Battletoads de Wii. Battletoads de Wii? Tem um Battletoads pra Wii, não tem? Não sabia. Não, ele é original. Não é remake, nada. É um Battletoads aí novo. Eu nunca joguei, não sei do que se trata. É sério? Tem Battletoads? Eu acho que era Capcom, inclusive. Não. Tem certeza que não é uma lenda que contaram? Eu não sei. Afinal, quem nunca caiu numa mentira de videogame, né? Mas eu lembro. Vou procurar aqui na internet. Quem nunca caiu mentira de videogame é muito bom. Eu tô vendo uma capa aqui de Battletoads Wii. Tem até uns gráficos aqui. Vou procurar. Mas tem muita cara de fake. Battletoads pra Wii? Fake? Battletoads pra Wii, fake. É, muito fake. Então, foi o que caiu na mentira de videogame, né? Aí tem aqui Battletoads Wii. Battletoads Wii is fake. É um unofficial motherfucking fake. Anonymous made prank calls to several GameStop stores for Battletoads Wii, Battletoads 2 and other games from the franchise. Não, que horrível. Mas aí, esse é um fake que gostaríamos de ver. Não, olha só, aí, tem ideia pra programa aí. Fakes que gostaríamos de jogar. Boa. Tem outra coisa sobre Battletoads, que o co-op do Nintendinho é a coisa mais ridícula do mundo, né? Porque não dá pra jogar de co-op. Porque você bate no outro e bate muito. Não, nem é isso. Bater no inimigo é o mínimo que você vai passar. É tipo, aquele negócio, tem que ser um só coração, uma sincronia perfeita, um só espírito. Ele não é nem só se bater, vai cair do buraco, vai pegar a mosquinha do cara que tá morrendo, vai fazer uma merda foda. Tem episódio do Evangelion que a Asuka e o... Eles têm que dançar, aquela merda mesmo, isso mesmo. Caralho, que merda, cara. Quem se lembrou disso, cara? Porque eu gosto dessa merda. Que pariu, cara. Ah, se você gosta, deixa só pra você. Caralho, cara, eu vou dormir com essa porra na cabeça agora. Que, assim, pode ser discutível se é co-op ou não, mas todo mundo aqui vai gostar, que é um jogo bom pra caralho. Mas no modo certo, né? Que é co-op. Mario Kart. Muito bom. Peraí, como é que é Mario Kart co-op? Os mais novos têm versão co-op mesmo. É, um não, pera, outro atira. O Double Dash é ridículo. Você joga aí e tem o piloto. Porra, é de ação, né? não é isso que eu tô falando. Falando do jogo, o Battle mesmo, que você botar na arena, você tem dois times, isso pra mim é co-op, né? Co-op. Isso é. Co-op, competitivo. Co-op, competitivo, exatamente. Esse jogo é muito bom desde a época do Super Nintendo. É viciante. O Super Nintendo não tinha co-op, né? Porque era um contra o outro, necessariamente, no Battle. Mas... Era o famoso estourar balanzinhos. Não, você podia fazer time, você e teu colega, contra dois computadores, não conseguia? Um P2P contra a CPU, podia. Eu acho que podia, que eu me lembro. É, também podia. Então tá aí. Sempre foi co-op, muito bom. Depois, quando com quatro controles, melhor ainda. Você podia juntar com teu amiguinho pra porrar os seus outros amiguinhos. Ah, então... mas também o cara que tinha, né, na época o adaptador pra 4 era bonadinho, né? Era riquinho. Ah, mas depois veio o 64, né, cara? Ele salvou. Ah, se com o 64 é justiça. Era só ter grana pros dois. Não, cada um levava o seu. Cada um levava o seu, é. Mas, porra, esse jogo era muito bom, porque, assim, eu não vou entrar no mérito de Mario Kart. Se você tá ouvindo esse podcast, imagino que você saiba o que é Mario Kart. Esperamos que sim. Mas é legal porque, novamente, você pega um jogo que praticamente é pra ser um jogo de corrida e você desvirtua ele, transforma num minigame onde você é obrigado a pegar os itens e de destruir os balões, bater no seu colega, meio que uma brincadeira de Monster Truck ali, que você tem que, o seu objetivo é destruir seus oponentes, só que com cartas em diamante. Demolition Derby. É muito bom, muito bom. Todo mundo aqui gosta, com certeza. Mas se não gosta, que se manifeste agora, hein? Nessa onda de Mario, um jogo cooperativo de Mario excelente é o Mario de Wii. Acho que é New Super Mario Bros. O nome do jogo que saiu pra Wii. É, eu não sei se o nome é exatamente esse. Mas é o Mario de Wii, pronto, que não é o Galaxy. É muito bom. E é muito bom, muito bom. E rende as grandes sacanagens in-game entre amigos do mundo, né? Porque eu acho que ele criou um gênero, né? Porque hoje em dia foi popularizada essa forma de plataforma co-op que um fode o outro. Muito jogo. Você pode foder o a crítica que eu faço é esse jogo, que, porra, ter os dois cogumelos é ridículo, né? Não custava nada, sei lá, ter a Daisy em vez de um cogumelo daqueles, né? Fato. Uhum. O Toad de verdade, a Daisy, o Yoshi não, porque não dava, mas sei lá, tem um monte de personagens no Mario, né? Pra botar dois merdas de cogumelos genéricos, um azul e um amarelo. Incluindo os vilões, talvez algum vilão regenerado. Pô, tem o Wario, o Kid. Não, tudo bem, o Wario e o Luigi nem entra nesse mérito, porque fica um negócio meio, por que, né, o Wario ali? Mas, pô, a Daisy, serve a Daisy? Ah, por que o Wario tá no novo também. Mas aí, sabe que o... Não. Já falei essa história na leitura de e-mails da semana passada, comentei com a Eternidade. A única vez que o Mario realmente se engajou em alguma aventura foi no primeiro jogo, né? Fato. O segundo é um sonho, o terceiro é uma festa de teatro. O resto é tudo, né? E aí, a gente organiza festas, organiza o kart da galera, da empresa, né? Da companhia de teatro lá, e aí ele faz essas coisas, mas não, né? Não tem nada a ver com as aventuras mesmo dele. Por isso que ele cada vez mais tá viajado na LSD dele lá. Só deu tipo uma aventura mesmo. Depois ele voltou a ser encanador. O próprio Rayman Origins, que é um jogo sensacional, co-op, quatro players, no mesmo estilo do Super Mario Brothers. Você vai passando as fases, correndo lá, maluco, e todo mundo se fudendo, todo mundo. É muito bom esse jogo, é muito bom. O único problema dele é que, às vezes, ele fica muito rápido, e como o Rayman não tem os braços desenhados direito, fica parecendo que é uma mancha solta na tela. Ou porque a gente jogou no meu Wii, e o Wii tem um gráfico de merda, né? Eu não joguei, acho que eu não joguei no seu Wii, não. Eu joguei pra PlayStation ou Xbox, não lembro, com o Crusher e um pessoal lá em São Paulo. Com vocês eu nunca cheguei a jogar, não, infelizmente. Ah, entendi. Mas é excelente jogo, tem pra as três plataformas aí. Aliás, não tem, você compra na Saraiva o jogo na caixa por R$79. Sim. Acho que tá mais barato agora, hein? Pô, não, é isso mesmo. Vale muito. R$79? O jogo é muito maneiro. Eu vi hoje. Tá um pouquinho, não caro pra esse jogo, mas tá um pouquinho caro em geral. Não é um preço acessível. Mas acho que vale a pena. Quem quiser comprar um jogo aí pra jogar com. Cara, você quiser jogar com a sua namorada. Ah, quer jogar um jogo com a minha namorada. Minha namorada gosta de jogar. Esse é o jogo, Rayman Origins. Isso, é muito maneiro. E tem um outro também que é nessa linha, que é muito foda pela customização dos personagens, pela inteligência das fases. As fases são muito bem boladas, os recursos que você tem. Que é o Little Big Planet e o Little Big Planet 2. Que dá pra 4 players também. É plataforma e, porra, segue essa ideia muito bem. É plataforma e ainda vai além. Tem, de novo, sobretudo pegar as fases feitas pelos outros jogadores na internet. Uhum. E na época que o Little Big Planet saiu, você via aquelas coisas magníficas. O cara que fez a calculadora de TR no jogo, né? Uhum. Aí você usava o bonequinho lá pra fazer as contas, se quisesse. Esse é um gênio, não sei quem ele é, mas, sei lá, eu pagava uma prostituta de luxo pra esse cara. Ele merece. Bom, ele é bom. Essa coisa de você pegar as fases do Little Big Planet 2, já, acho que no 1 não sei se tem isso. Mas isso faz uma diferença absurda, porque o jogo simplesmente não acaba, né? Aham. Uhum. Você tem fases muito bem boladas, criadas por pessoas do mundo inteiro. É. Além disso, você tem, customização dos personagens ao infinito, porque você pega muito pedacinho de roupa e chapéu e coisas dos seus personagens, você pode montar. Calças novas. E eles ainda vendem, packs de personagens e coisas famosas, pack de Metal Gear. Você pode ter o seu Sackboy de... Pack da Marvel, tem. Pack da Marvel. Final Fantasy VII. Tem. O Little Big Planet é um caso de gestão de produto em videogame fantástico, porque o que tem de bichinho de pelúcia do Sackboy, estilo de qualquer coisa por aí, não tá no gibi. Pô. E o jogo incentiva as pessoas a participarem com esse negócio de criação de fase, porque é um ativo do jogo, que, ou seja, algo necessário pra você platinar a porra do jogo, e o que mais tem por aí é punheteiro de platina, é você ganhar, acho que, 500, um like, assim, 500 likes da fase que você fizer na comunidade. Então, pra você platinar o Little Big Planet, você tem que ser bastante criativo. Não sei se são 500 ou 50, mas é um número razoável. É um número alto. Mas interessante que um amigo meu conseguiu essa porra aqui. Caralho, que ninja, hein? Maneiro. E gordo também, né? Puxar um jogo co-op aqui que eu acho muito foda, é atual também. Ele é um dos meus jogos co-op favoritos, se não o melhor jogo co-op pra mim. Uhum. Ele é exclusivo pra Xbox, me matem. E é a série Gears of War. O primeiro eu cheguei a jogar no PC, que eu joguei com o Comandante Cobra, tranquilo. O segundo e o terceiro só tem pra Xbox. O segundo eu joguei pra Xbox, o terceiro eu ainda quero jogar. É um jogo de ação, estilo bem... Ele cunhou um gênero, né? As pessoas falam Gears of War hoje em dia, mas ele é um shooter terceira pessoa, que você tem mecânicas de cover, se esconder, atirar, e inimigos. Só que o co-op, o jogo, ele foi pensado em co-op, tanto é que você joga a campanha toda com um bot, computador, ou você joga com o seu amigo, e em vários momentos os caminhos se dividem, tem uma rua que caiu, caiu um meteoro no meio da rua, caiu um tiro de canhão gigante, explode, cada um vai pra um lado da rua e tem que subir um prédio. Aí um sobe um prédio, vai pro terraço, outro sobe outro prédio, vai pro terraço, e os dois tem que atravessar os terraços ao mesmo tempo e chegar na outra parte. Então, às vezes, o seu amigo do outro lado da rua, no outro terraço, tá tudo fudido, você começa a atirar lá do outro prédio pra ajudar ele. Aí tem que ativar uma parada no outro prédio pra abrir a porta do seu. Cara, é muito maneiro, muito bem bolado. É bom mesmo. E no 3, cara, tem até algumas armas que você não pode usar sozinho. Isso é irado. Tem, inclusive, tem situações em que você pega, a arma do... o turret do caminhão, por exemplo. Aí o seu amigo pode ficar distraindo os inimigos e juntando pra você matar no turret, senão você não consegue matar. Então nos veículos que o seu amigo dirige, você fuzila. Isso é irado. Tem uma fase do Gears of War 1 que você um dirige e o outro atira. Caralho, é difícil pra caralho. caralho. Essa era chata mesmo. Mas essa arma que eu tô falando, 3, ela é um tanto meio tonta pra usar de 2, mas sem 2 personagens você não usa, que tipo, é uma Gatling gigante, gigante mesmo. Mano. É Gatling de míssil, tá ligado? Aí o cara tem que segurar o cinturão de balas pra você. Eu tô muito curioso pra jogar o Gears of War 3, porque dá pra 4 players. É, tem isso também. Uma pena que não dá pra jogar 4 players na mesma televisão. Você tem que ser 2 Xboxes aí ligados, internet, ou rede, né? Ou whatever. Mas como o jogo ele é pensado nas fases pra você dividir e ir com 2 pessoas, um pra cada lado, com 4 players deve ser mais maneiro ainda, porque deve ter ou 4 caminhos, ou cada 2 vão grupos pra 2 caminhos e tem que se ajudar no meio da parada. Eu me amarrei muito, eu joguei na casa de um amigo meu. Um abraço pro Carlos aí, que ele escuta o nosso podcast. Fui Carlos? Ele tem um nome dele engraçado igual você? Ele comprou uma televisão que tem uma tecnologia muito maneira, uma televisão 3D, que tem, todo mundo sabe como é que funciona a tecnologia 3D, né? São 2 imagens sobrepostas, uma em cima da outra, sim, cada uma de um ângulo, e você, o óculos, filtra uma das imagens. Uma lente, você vê uma imagem pra um olho, e outra lente, você vê uma imagem pro outro olho. O que essa tecnologia genial faz? Ela pega as 2 imagens e faz assim, uma imagem é um player, outra imagem é outro player, e você usa 2 óculos com a mesma lente. Tipo, uma pessoa só vê uma coisa, outra pessoa só vê outra. Então você divide a mesma televisão e joga co-op vendo a tela inteira. Eu vi isso acontecendo com aquele Motor Storm. Eu vi lá na Best Buy. Você bota o óculos, você tá vendo um jogo de corrida, aí tem o exemplo que eles dão, é um cara pilotando um caminhão e o outro pilotando um quadriciclo, pra ficar bem nítido a diferença. Caralho. Aí você clica no botão que tem no óculos, você muda a visão pro local da corrida onde tá, e você vê que mudou o personagem que você tá vendo também. Então é como se você clicasse no botão do óculos, mudou a TV que você tá enxergando. E eu joguei Gears of War 2 assim, porra, achei muito foda. Queria muito que a tecnologia 3D fosse usada pra vários jogos dessa forma. Pô, isso ia ser a parada ideal na época de GoldenEye, né? Isso ia ser irado na época de GoldenEye, e hoje em dia isso mataria o problema do split screen pra 4 players. Você podia usar 2 imagens de split screen, 2 players e pronto. Acabou. Abraço. Uhum. Agora, o mesmo GoldenEye, aquele recente que lançaram, não tem isso, cara. Olha o vacilo que a Rare deu. Pois é. Foi a Rare, não foi? Não, a Rare largou o GoldenEye. Oh, que bosta. Acho que é por isso que ficou ruim. Eu achei legalzinho, sabia, o single player. Ah, single player é uma coisa, cara. Mas GoldenEye a gente já pensa em chamar os brothers e falar. É igual vocês fazem, né? Traz o skin aí. O skin da... Não, skin. Olha o respeito com o skin da Vitória. Seu Eternidade, faz alguma coisa aí. Fala com ele, por favor. Cara, me xingar, né? Cara, se você desrespeita o skin da Vitória, o skin da Vitória desrespeita você. E aí você tá fudido, cara. Uhum. Aí nunca mais ganha nada. Ele se sobe. O skin passou a ser menos vitorioso quando ele parou de vir com as notas de mentirinha. Real, né? A Vitória era maior naquela época. Era uma Vitória mais econômica. Eu tenho um jogo que é essencial, é muito foda e não tem esse problema de split screen, porque é zona mesmo, tudo na mesma tela e foda-se. Que era muito assim na época do Super Nintendo, né? Mas enfim, eu só falo de jogo antigo, né? Eu sou senhor nostalgia. Você é muito saudosista. Ah, porra! Mas então. Saudosista pra caralho. É o Super Smash TV. Super Smash Brothers? Super Smash TV, cara. Ah, nunca joguei. Cara, sempre que eu falo um jogo opcional, eu posso confiar que o Daigo conhece, né, cara? Eu quero uma enciclopédia, né? É foda. Mas é o único jogo de tiro, cara, que te dá como prêmio vídeo cassete, cara. Sim, cara, era genial. Não, tipo, o setting do jogo era genial, era uma parada meio, sei lá, Battle Royale barra Running Man, barra... Era tipo um super esporte violento, bizarro, que negociava na televisão, que consistia em as pessoas se matarem, basicamente. Na verdade, consistia em 2 pessoas em co-op lutarem contra hordas de inimigos que tinham armas muito mais sinistras que as suas, basicamente. Ah, ele é um shooter que você vê de cima. É um shooter que você vê de cima, e ele era meio estranho na época, que você atirava com cada botão, atirava com uma direção diferente. Era um tiro numa direção. Pra atirar no diagonal, você tinha que matar 2. Era bem estranho pra você se acostumar no início, mas depois você tirava de letra. Mas era muito maneiro, cara. Pô, a ideia dessa jogabilidade é irada, e botando co-op, então deve ficar muito foda. E deve ser difícil pra caralho, pelo que eu tô vendo. Ele é ridiculamente difícil, é ridículo. Porque ele foi criado pro arcade, né, então ele era um passador de ficha foda. E ele tinha uma putaria se você jogasse ele co-op no arcade, porque última briga era contra o seu parceiro. Não, eu acho maneiro que jogo co-op tem que ter um nível de dificuldade razoável, né? Não pode ser uma coisa fácil. É bloqueira. Você já tá jogando a parada em dupla. Tu tem que testar o seu trabalho em equipe, né, cara? Pra vida. De fato. Então, se você consegue zerar Smash TV com seu compadre, você é um vencedor na vida. Você não é porque não quer. Vou fazer uma menção honrosa aqui no terminar o programa de um jogo que lembrei agora à toa, que era aquele Ninja Baseball Batman, que você escolhe os ninjas. Batedores de beisebol. Supremo! Jogo muito maravilhoso. O gráfico é muito bom. A jogabilidade eu nem lembro mais, mas eu lembrei, eu procurei as páginas aqui agora e graficamente é muito maneiro. Pô, vou fazer uma menção honrosa também. Um jogo que eu joguei esse final de semana com o Ludobardo e com o Bruce, se chama Renegade Ops, que é um jogo de carro que tem pra PSN, tem pra PC. Nossa, não é corrida, é um jogo tipo, você vê de cima, é tipo um Micro Machines misturado com esse jogo Super Smash TV. Caralho. Só que a câmera, você tem os objetivos, você tem que ir pros lugares, você atira com o direcional, com o analógico da direita. É a direção que você atira. O gráfico desse jogo é muito bom, cara. É muito maneiro. Aí a história é muito foda. O comandante que vira e fala: vocês do plenário não vão fazer nada, eles estão com reféns, estão não sei o quê. Ah, não podemos fazer nada, nós vamos ter que atender as exigências dele. Aí o comandante pega eu não negocio com terroristas. Ele pega as medalhas dele e joga no chão. Then I'm going renegade. É, Jack Bauer, encarna o Jack Bauer e fala I'm going rogue. É, o Jack Bauer, ele gosta de rogue, já percebi. Tipo, ele tem uma oportunidade de rogue e fala, beleza, fechou, rogue. Eba! Não, já que é minha canção rosa, eu posso fazer uma também? Diga, claro. É que o Elapso falou de jogar com as mulheres e tal, quando eu ainda fazia essas coisas, antes de virar padre, quer dizer, né? Eu jogava muito com uma ex-namorada minha na época de Brasília, um shooter da Konami, bonitinho e tal, fofinho, mas é difícil pra caralho, chama Pop and Twin Deal. Namorar shooter, namorar dá tiro na galera. Mas era Pop Features, porque você atirava no features e morria. Era o Twin Beat Super Nintendo, Pop and Twin Beat. Ah, tá. É, você jogava com aquelas naves em formato de abelhinha bizarra, abelinha. Que atirava com a mão, tipo, literalmente assim, elas não tinham armas de fogo, elas pegavam os projéteis e jogavam com a mão, assim. Jogavam com a mão, é. Não tinha mãos. Aí era muito Pop Features, tipo, você não regaçava os inimigos com tiro, eles ficavam com um band-aid na cabeça, ficava te olhando feio. E aquela visão isométrica, tipo Urban Strike, etc. Só que tinha um gráfico bonitinho, né? É. Não, tinha dois tipos de fase, igual o X-Lay, que também é da Konami. Esse devia ter co-op, não tem. Era bem assim, uma fase era isométrica, a outra era vertical shooterzão mesmo. Eu chupei de grádios, copiei minha própria merda, digamos assim. Não, nosso Cash, eu gosto de jogos. Senhor Eternidade, esse programa a gente não teve uma discussão e a gente não consegue chegar a uma conclusão. Então, conta uma história de vida sua aí que você teve um aprendizado e uma conclusão aí rapidinho pra gente. Cara, eu tava indo pro trabalho e geralmente quando eu vou no trabalho eu passo ali na... É tipo um genérico de Casa do Biscoito, só que... Eu não lembro o nome agora exato, só que é tipo Casa do Biscoito, só que em vez de ser aquele boneco da Casa do Biscoito, é o Jimmy Neutron na Nossa! Logo na parada. Aí a gente chama de Casa do Jimmy Neutron. Mas aí eu fui lá na casa de Jimmy Neutron comprar um Powerade, que agora eu tô viciado em Powerade, aquele Powerade azul bizarro, Mountain Black. Powerade me lembra Brondo. É tipo genérico de Gatorade, só que é mais próximo do Brondo. Mas enfim, eu não comprei ele pra regar planta, eu comprei ele pra beber. Aí, cara, só que o meu cartão de débito, ele tá quebrado há anos, assim, é tipo 2 anos. Só que ele funciona normal, porque ele é de chip, e o chip funciona normal, só que ele tá tipo quebrado quase ao meio. Aí eu cheguei lá, fui pagar a parada com débito, aí o cara pegou o meu cartão, pegou um durex e colou o meu cartão, cara. E consertou meu cartão. Consertou meu cartão. Cara, você nunca teve aula de física, né, ô Zé Ruela? Fiquei muito emocionado. O que, que tem aula de física? Ah, você cola a porra do durex ali porque o contato do negócio magnético não tá funcionando. Esse durex pode funcionar. Não, é tipo consertar CD com... Mas você tá entendendo, ele tava funcionando. Com grafite? Ele tava funcionando, ele só tava feio, mas ele tava funcionando normal. A lição de vida que o senhor na eternidade aprendeu é que durex conserta quase tudo. Pasta de dente conserta precisa ser arranhado também. Se alguém tiver algum CD arranhado, passa pasta de dente, depois lava que vai funcionar. Porra. Eu aprendi que às vezes, muitas vezes, o cara do caixa é brother. Olha só. Muitas vezes. O cara do caixa não quer foder a sua vida. Ele quer que você não foda a vida dele. Se você ficar lá assistindo com o cartão de crédito que funciona, você vai foder muito a vida dele. Cara, tinha um amigo nosso que dava em cima sempre da mulher da casquinha do McDonald's pra ele conseguir casquinha de graça. Chegou uma época que ele conseguia casquinha de graça. Ele saía do colégio e falava, porra, já uma casquinha de graça ali. Aí no Banana Jack em Ipanema tem uma garçom chamada Bárbara que dizem que, eu até hoje não vi essa mulher, dizem que ela é muito gostosa, ela dá em cima de todo mundo, assim. Se for um homem, ela dá telefone, chama pra sair. Então fica a dica, né? Bárbara no Beer Jack. Muito gostosa. Eu ouvi dizer que ela... Beer Jack não, Banana? Banana Jack. Beer Jack é outra coisa, é de um irmão do Brooks. No Banana Jack. Ouvi uma conversa aí de que ela saiu do Banana Jack e foi trabalhar num Outback no Leblon, mas eu não confirmei ainda. Então, assim, tenta as duas coisas. E você, mais Prince, tem uma história pra contar? Imagina os preços. Não, eu não vou falar, não. Vou deixar que o amigo He-Man passa o recado. Tira e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal: o seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Isso é comigo! Eu pego qualquer um que tentar! Não é tão simples assim, corpo. É difícil para uma criança admitir que ela tenha sido incomodada por alguém. Se você for tocado deste modo, não se acanhe. Conte para alguém de sua confiança, como seus pais, seu médico, a sua professora ou algum parente mais velho. Certo, corpo? É isso aí! Se alguém te tocar, não pode. É muito bom, muito bom. É isso aí. Gostou do episódio? Não gostou? Quer mandar suas críticas, sugestões, elogios e porradarias? Coisa que eu não falava há muito tempo. Mande seu e-mail para eugostojogos@baixofrentesoco.com. E a diversão acaba por aí, Lapso? Não, a diversão não acaba por aí. No Baixo Frente Soco, a diversão nunca acaba. Acesse o nosso Facebook em facebook.com/baixofrentesoco. Nosso Twitter em twitter.com/baixofrentesoco. E o nosso Twitch para ver o pessoal de fazer sexo depois do streaming, twitch.tv/baixofrentesoco. Excelente. Nos procure. O e-mail apontando pra tela é engraçado, cara. A família dele toda errada. Nos procure também no Steam, a nossa gostosa comunidade com um fórum legal, discussões e se encontram pra jogar e pãs! Steam Isso eu nunca vi. Utilize os comentários aí no nosso site. Aproveite, diga aí qual é o seu jogo co-op favorito. Por quê? Por que você gosta desse jogo? O jogo é velho, jogo é antigo? Por que ele é melhor que os outros? Conte suas experiências e não deixe de enviar, continuando suas crônicas de superama pra alimentar o nosso programa vindouro. Assim, primeiro do ano que vem, sabe? Tem que fazer a propaganda do stream também. Eu acabei de falar, twitch.tv/baixofrentesoco. Se você não estivesse abrindo logo e prestando atenção. Eu não tava abrindo, não. Eu tava olhando meu Facebook, olha só. Caralho. É isso aí, então. Um abraço e até semana que vem, galera. É nóis. Peraí. Cara, eu tenho uma notícia muito ruim pra vocês. Você não tava gravando? Você não tá gravando? A gravação não tava funcionando, mas eu vou. Eu acho que o Lapso tava gravando. Eu tô gravando. Olha o herói! Salvação. O herói do dia! The Hero of the Day, cara. Parabéns. Hero of the Day, cara. Tô gravando, caralho. Aí, eu fiquei de pau duro agora, cara. Sim. Eu já tava visualizando, jogando o headphone na parede, entendeu?